Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Esta pregação tem o título Vigiai, e é o que mais nós precisamos, porque nos dias de hoje as doutrinas de homens têm se misturado com a doutrina de Cristo. O Espírito Santo faz um convite individual, um chamado individual para que cada um vigie. Porque aquele que vai pagar a conta é tu mesmo. Não é uma questão mais de dizer não me ensine isso, não me ensine aquilo, estou bem aqui, eu estou bem ali. É uma questão do relacionamento pessoal com o teu Salvador, o Cristo Jesus, bem como eu digo, eu busco o meu relacionamento pessoal com o meu Salvador, o Cristo Jesus. Amados irmãos, a primeira regra é não julgar, porque aquele que julga já está condenado. Simplesmente porque ao julgarmos, estamos observando o semelhante e não observando a nós mesmos. O julgar o semelhante, ele traz tantos problemas, mas o maior problema é simplesmente que o teu poder de observação, o esclarecimento que o Espírito Santo te dá, tu vai usar para julgar o teu semelhante. Não julguemos, antes ensinemos, e sim, julguemos a doutrina, não as pessoas. Então, se uma pessoa insiste em seguir doutrina de homens e não a doutrina do nosso Deus, esta pessoa que pagará a conta. Não julguemos esta pessoa. Mas também não tenha para ti doutrina de homens. Vigiai tem a ver com isso. Vigiar é observar. Observar o quê? O semelhante? Não. Pode observar, mas aqui vigiar é no sentido de julgar. É no sentido de separar. Mas então nós julgamos a doutrina. Observamos as pessoas, mas não julgamos. Observamos a doutrina de Cristo e julgamos para ver se é mesmo a doutrina de Cristo. Cada um tem este compromisso pessoal, o entendimento deturpado quando chega um e adverte o outro. E aí o pecado dentro daquela pessoa que escuta faz vir à tona uma revolta, uma raiva, um sentimento de desconforto, querendo dizer umas boas coisas para ver se aquela pessoa cria boas maneiras. Ora, quem é ele para me dizer alguma coisa? Esse sentimento, irmãos, entre tantos outros, existe, porque o maligno agora, ele vem com tudo para que aconteça a apostasia. Inclusive, ele está colocando muitas heresias. Vocês estão observando. E nós estamos nesse tempo. Eu pessoalmente entendo que todo tempo é o tempo do fim. Todo tempo é o tempo do fim. Vigiar para quê? É a pergunta mais simples. Vigiar para quê? Vigiar o quê? Ora, nós sabemos que Jesus é o Cristo. Jesus, Emmanuel, Deus, está conosco. É o Filho de Deus, Deus conosco. Nosso Salvador, sabemos que está consumado, então nós temos que verificar, observar, vigiar se nós aceitamos de fato o Filho de Deus ou um dos filhos do maligno, com uma doutrina parecida, mas não a original. Amados irmãos, é muito simples e não me tenham como mestre. E não me tenham como chato, eu não estou impondo nada para vocês, mas se o Espírito Santo tocou o vosso coração, e se tu escutas todas as pregações, ou uma aqui, ou outra lá, se tu escutares esta pregação completa até o final, deixe o Espírito Santo lhe dizer. Não precisa decorar tudo, não precisa se desesperar. Porque a nossa fé vai aumentando conforme a gente dá atenção para a palavra e aquilo que é para ti, o Espírito Santo vai colocar para ti. Amados, O nosso Salvador disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Ninguém. Ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Esse é o foco do vigiar. Vigiar para quê? Para saber se nós estamos indo de fato direto na porta de salvação que é Cristo Jesus. Por que isso? Se a palavra é tão simples, a salvação não é por obras, mas de tão simples que a palavra, muito poderosa ela é, para discernir lá na divisão da tua alma e do espírito. Então, se tu vigia a palavra, observa a palavra constantemente, vai observando que ela é simples, mas muito poderosa. Ela te dá o poder de vigiar enquanto tu tiver consciência. Tem que fazer isso enquanto a responsabilidade é tua. Porque se chegar o dia em que tu não puderes mais vigiar, ou quando chegar a tua hora, está feito. Não tem mais volta. Vai ser decidido com base naquilo que tu fizeste antes. O vigiar é quando a alma diz que aceita Cristo e de fato aceita Cristo. Ela está preocupada em saber que doutrina é essa, o que que eu aceitei, o que que me ensinaram lá, o que que estão dizendo lá, acolá, por que que tem várias Bíblias, por que que eu pego, abro na tela do computador, para quem tem computador, eu abro um software com várias Bíblias, por que que eu pesquiso sobre um tema que eu tenho dúvida, eu escuto esse pregador, aquele, vou escutando vários, porque eu sei que tem um Deus somente e o Espírito Santo habita em mim, me dando discernimento para que eu vigie. Todo aquele que tem um pingo de interesse, o Espírito Santo está habitando nele e ele sabe que ele tem um compromisso de vigiar. O compromisso não é com o homem, o compromisso, em primeiro lugar, é com o nosso Criador. É tu e o Senhor. Eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho são o nosso Deus, inclusive o Espírito Santo que habita em ti, muitas vezes sendo entristecido por tuas ações e por minhas ações. Eu confesso, várias vezes eu já entristeci o Espírito Santo, mas não foi minha intenção. E aquele que está salvo, porque a salvação não se perde. Aquele que está salvo, aquele que realmente aceitou a Cristo, que está buscando, é nos trancos e barrancos. O Espírito Santo não deixa a saída, porque a única saída é Cristo Jesus e ponto final. Glórias a Deus. Então a regra básica é essa, é vigiar para ver se tu estás buscando o Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Salvador. Perfeito é o nosso Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eles são perfeitos. O nosso Deus é perfeito. Então, amados, a nossa regra é estar buscando a Cristo e a Cristo somente. Nós vamos ver alguns detalhes para revisar, porque vocês já sabem de tudo, mas a palavra sendo simples e poderosa, quando nós vigiamos, nós observamos que a palavra é simples e poderosa, mas do outro lado tem os laços do maligno que não são simples. E nós não ficamos estudando os laços do maligno, nós ficamos estudando a palavra. Porque se nós formos estudar o que pode ser preparado de laço para nós vamos nos perder em planos infindáveis de maldade. Primeiro, porque nós sabemos que são muitos. Depois, nós sabemos que, além de serem muitos planos, sabemos que o nosso Criador deu poder para eles. É o grande mistério que nós entenderemos lá na glória. Em parte, nós já sabemos que é, conforme Apocalipse 22, 11, diz: Quem é sujo, suje-se ainda, e depois quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, o Senhor Deus, ele honra a todos, ele é justo, ele dá oportunidade para que todos provem o que são. E para provar, tem que ter espaço para praticar. Então, aquele que é assassino, ele tem o espaço e o tempo dele para ser assassino. Aquele que faz boa ação, ele tem o espaço para fazer uma boa ação. Se ele não pode, ele tem o espaço para expressar a alma boa que ele é quando ele diz e age de acordo com aquele que crê no Senhor Jesus. Então, para que se consume, quando Cristo disse está consumado, não é uma corda invisível e ponto final. Pronto, está consumado, estou salvo, não faço nada. Não é, eu não estou nem aí. Quando Cristo disse está consumado, ele disse que aqueles que ouvirem a voz dele, aí sim, esses vão estar amarrados nessa corda invisível. Estes vão estar nas mãos do Senhor Jesus. Então, amados, nós cristãos não, uma pequena nota, nós cristãos não tentamos impor nada para ninguém. Nós apenas convidamos para se aproximarem do Deus único. João 1:46, nós lemos: Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Para todos que perguntam se realmente o Senhor Jesus existe, nós cristãos apenas convidamos a experimentar. Dizemos também: Vem e vê. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Vigiar, o que significa? Significa que nós estamos no plano de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. É um plano. Ele falou conosco. Ele estabeleceu as regras deste plano e nós temos que seguir essas regras. Aqui embaixo, para fazer qualquer coisa, nós temos regras neste mundo. Temos que vigiar também, né? Temos que cumprir as regras desse mundo até onde a gente consegue. Da mesma forma, se quisermos ser salvos, não pode dizer da boca para fora que aceitou o Senhor Jesus. Tem que ir atrás do Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus. Agora, se tu vai morrer no meio do caminho, e vai, criatura, entenda isso, e não é por obras, nós não estamos vigiando como se fôssemos os tais, como se tivéssemos um exército ou algum poder. Não, todo poder é de Cristo. Ele está além do tempo e do espaço, ele é o Verbo de Deus. Ele sempre esteve com o Senhor Deus, ele é Deus. Ele sabe exatamente o nosso tempo. Ele sabe tudo o que vai te acontecer. E se não for acontecer como ele previu, ele determina que vá acontecer como ele previu. O poder do nosso Deus é absoluto. Ele controla o movimento de todas as pessoas, de todas as criaturas, de todos os objetos, de toda a natureza, de todo o universo. Então, o que que a gente tem que vigiar? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Ele fala conosco e nos diz para fazermos isso. Nós temos que vigiar dentro de nossas almas se aquilo que nós estamos aceitando vem de Cristo. Então, somente isso. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Não dá para andar um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Tem que permanecer neste caminho. Nós estamos saindo deste mundo e indo habitar no reino dos céus. O Senhor nos ensina que aprendemos as coisas de baixo, mas de tudo que aprendemos, o que mais importa é aprendermos algo de cima. Vejam, algo de cima, porque a cada um foi dado uma medida. O Senhor Deus sabe o tamanho do teu vaso. O Senhor Deus sabe as condições em que está a tua alma. Agora, a verdade é que, no furor de tanto aprender as coisas de baixo, nós acabamos excluindo as coisas de cima, nos afastando do Deus vivo. Ignorando que em nós há a imagem e semelhança do Deus vivo e que esta imagem e semelhança só se revelará completamente através das leis do Deus vivo. Então, amados, é tão complicado este mundo e as coisas que acontecem, e a palavra, ela é completa, mas de ponta a ponta ela é simples. Mateus 18, versículo 3: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Existem vários e vários versículos que são decisivos, são tudo ou nada. Bem dizer, a palavra do nosso Deus, ela é tudo ou nada. Mas não é uma aposta no escuro, é uma certeza. Todo aquele que vigia não é porque ele vai encalhar num versículo desse e diz assim: como que eu vou fazer? É impossível. Não. Eu lembro a vocês que o Senhor Deus, nosso Pai, ele sabe o tamanho, a capacidade, a dimensão, a profundidade do que nós somos feitos, coisa que nós, por toda a eternidade, jamais saberemos. Nós saberemos sim, de forma simples, que nós somos feitos do Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Agora, dizer do que eu sou feito, de que tu é feita, não dá, porque dentro de nós está essa imagem. É a mesma coisa que querer dizer do que o Senhor Deus é feito. Não podemos esquadrinhar o Senhor Deus. Veja, irmãos, nós somos tão grandes que não podemos esquadrinhar as nossas próprias almas. Mas o Senhor Deus conhece a tua alma. Ele conhece toda a tua alma em todos os tempos. E ele sabe exatamente do que tu precisas. E é por isso que ele colocou dentro de ti o Espírito Santo, o Espírito dele mesmo. Assim como ele enviou o Filho dele mesmo, nosso Salvador Jesus Cristo, nós temos agora, então, a simples tarefa de vigiar. Não temos que medir nada, não temos que ter medo, não temos que nos apavorar, não temos que pensar se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. O Senhor Deus sabe tudo e colocou na medida exata. Simplesmente tenha vontade, tenha ânimo, busque, porque é a tua salvação. E diz a palavra: a salvação vem de conhecer a Deus. E conforme nós vamos conhecendo esse Deus maravilhoso, nós vamos vendo que ele é bom, é perfeito. A gente se assusta quando vê que temos que voltar a ser como meninos, senão a gente não vai entrar no reino dos céus. Aí a gente se assusta: como que eu vou fazer? Estou ficando velho. E aí então a gente segue na palavra e lê textos como Tito 1, versículo 15, que diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha aí, irmãos, o Senhor Deus, já nesse versículo, nos mostrando que tem uma medida para nós. Se tu vai como um menino, com a pureza, olha, eu não tenho nem a vaidade de me preocupar, mas será que eu vou conseguir? Sabiam, irmãos, que isso aí é também arrogância? É parte de arrogância, de vaidade, de algum pecado, ficar se questionando. Tu está questionando a palavra. Todo aquele que crê tem a vida eterna, porque crê no Filho de Deus. Se eu sou um Zé Ninguém, se eu sou um rei na terra, um doutor, ou se eu sou a Dona Mariazinha, o Joãozinho, que lava o pátio lá e não sabe nada, mas ele entende que Jesus é o Salvador, ele está vigiando na medida que o Senhor Deus deu para ele. Na vida dele, nos erros dele, ele vai errar. Vai errar muitas vezes por não conhecer a palavra, mas está buscando. E aquele que muito conhece a palavra vai errar muitas vezes, porque a palavra diz: ao muito que foi dado, muito será cobrado. Então, de um jeito ou de outro, o único jeito é Cristo. O único jeito é a misericórdia do Criador que começou enviando o próprio Filho para nos salvar. E é por isso que nós lemos em Tito 1,15: todas as coisas são puras para os puros. Por quê? Porque quando tu vai como um menino, tu vai puro, vai com a vontade, eu quero conhecer esse Deus, eu estou buscando a salvação. Então, tudo é puro para ti, ainda que tu erre, não foi tua intenção errar. Mas vejam, nada é puro para os contaminados e infiéis. Contaminados é aqueles que estão pervertidos e querem permanecer assim. E infiéis, ou seja, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Eles se posicionam no ensinamento de homem e aí misturam a doutrina de Cristo com outras coisas, e no final eles estão defendendo o seu próprio ego, a sua arrogância, a vontade de permanecer neste mundo do jeito que ele está. É simples assim. Por isso que aqueles que estão salvos, nós que buscamos a Cristo Jesus, estamos salvos não pelas obras, mas pela pureza que vem de Cristo e por termos aceito a Cristo. Nós aceitamos a Cristo e, na medida certa, esta pureza é derramada para dentro de nossas almas. Então, tudo se torna puro para aqueles que são puros, no sentido de se transformarem como meninos. Que vai dizer o quê? Um menino, uma criança não erra? Como erra? Se largar uma criança, ela vai fazer tudo errado. E é esta imagem que o Senhor Deus nos coloca, que Ele é nosso Pai, e se nós tão somente adorarmos, buscarmos a face do Senhor, Ele continuará sendo quem diz que é nosso Pai. Cuidará de nós com um zelo tal que nós não temos nem noção, irmãos. Amados irmãos, quando desceu aquele anjo em carne para falar comigo, para me corrigir, ele simplesmente me mostrou que sabia tudo da minha vida, me conhecia e me encurralou numa rua. Se fosse um bandido, a palavra encurralou é fácil de entender, não é mesmo? Mas ele mostrou com grande poder que eu estava sendo observado. Se fosse naquela rua ou no outro lugar, o tempo, a hora, tudo estava determinado e eu não teria como escapar. Glórias a Deus que veio aquele anjo para me encurralar, para me deixar sem outra saída que não fosse Cristo Jesus. Então, irmãos, o zelo do nosso Criador é muito grande. Nós temos que dar atenção para o Senhor da maneira mais simples e direta possível, e a palavra nos diz para vigiarmos. Eu confesso a vocês que, por motivos pessoais, cada vez mais o Espírito Santo me deixa num beco sem saída, num bom sentido, irmãos. E isso vai ser com todos. No tempo certo, na hora certa, o Senhor Deus, ele vai fazendo ajustes. Ele vai te deixando sem saída. E aí então, o que que eu vou dizer? Nada. Eu vou dizer que o Senhor Deus é perfeito. Por quê? Porque tenho medo? Bom, medo. Medo eu posso ter por vários motivos. Mas medo de dizer que o Senhor é perfeito, não tem. Não tem outra lógica. Não tem. Então, quando eu fico sem saída, quando eu fico encurralado, eu demoro a perceber, por ignorância minha. Mas quanto mais eu oro pedindo esclarecimento, mais eu fico sem saída, num sentido do pecado. Mais eu fico preso, escravo de Cristo, no sentido de libertação deste mundo. E mais o Espírito Santo me corrige, ainda que eu seja teimoso, eu também tenho sido teimoso em pedir conhecimento. Então, o Senhor Deus tem me dado conhecimento, tem me dado cada vez mais advertências espirituais, tem me deixado cada vez mais num beco sem saída. E quando chega esses momentos, o que eu vou dizer? Sem medo nenhum, Eu vou dizer para mim mesmo: o Senhor é perfeito. O ignorante nessa história sou eu. Eu vou dizer: ah, minha alma, deixa de ser ignorante. Ah, minha alma, esquece tudo isso. Se é isso que tem para mim, segue com Cristo. Eu vou dizer essas coisas e tenho dito. Porque eu tenho sido muito ignorante, irmãos. E assim, cada um tem uma medida de pecado, de ignorância. E é por isso que o Espírito Santo chama, explica, dá entendimento, guia, dá consolação e, principalmente, o Espírito Santo dá testemunho de que esta palavra é verdadeira. Por isso que a graça nos basta, de sabermos que estamos salvos. Por isso que temos que vigiar, para ver se estamos salvos mesmo. Porque a salvação não se perde, a menos que tu esteja no outro Senhor. Nesse mundo tem muitos falsos cristos. A palavra diz e nós vemos isso. E é muito fácil sair levantando uma bandeira dizendo: eu estou salvo, porque a salvação não se perde, ponto final. Aí tu vira o vovozinho, a vovozinha do quinto andar. Com a tua vidinha, estou muito bem, obrigado. E depois, quando subir, o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, eu não te conheço. Então a salvação não se perde. Mas a salvação dada por quem? Quem te ensinou essa doutrina de virar o vovozinho, a vovozinha que não se importa? Se tu tiver alguma lucidez, tem que vigiar. É a palavra. A salvação do Cristo Jesus não se perde. E o Cristo Jesus diz todas estas coisas. O texto principal desta pregação é: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. A primeira coisa que a gente pensa é bebida alcoólica. E é verdade. E é verdade. A palavra permite e temos que tomar cuidado aí, eu já errei nisso. Vigiai. Mas aqui a palavra está dizendo: sede sóbrios em tudo que diz respeito à palavra do Senhor Deus. Não adianta dizer que está seguindo a Cristo quando está seguindo outro Senhor. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Ele está vigiando mais do que nós, irmãos. Ele está preparando laços, rugindo como um leão, desejoso, procurando a quem possa tragar. Olha a palavra, tragar é puxar. Quando ele sentiu uma autorização divina, ele vai puxar tua alma para o pecado. Vai te fazer errar e errar e errar até o dia em que tu caias na operação do erro. Muitos caíram. A operação do erro, vocês sabem, é quando a pessoa entra numa concupiscência da carne, entra num vício, entra em uma crença, entra em qualquer coisa do mundo, de um jeito que não consegue mais sair daquilo ali. De um jeito que vira as costas para o Criador, e aí é o pecado contra o Espírito Santo. Aí o Senhor Deus entrega aquela pessoa para ser consumida pela própria ignorância. Entrega para ela desonrar a si mesma e seguir para o inferno. Porque o Espírito Santo, ele habita, ele não sai do cristão, mas vejam, o Espírito Santo, ele está sempre presente naquele que crê, não naquele que deu as costas para o Senhor Deus. Então, sede sóbrios. Diz respeito à sã doutrina, diz respeito a saber se eu estou seguindo de fato o Cristo Jesus. Porque somente o Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, tem poder para te manter selado pelo Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo. Somente o Senhor Deus tem poder. O nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Simples assim, se tu não está seguindo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus simples e maravilhoso, Então não tem o poder. Nós gostamos muito de pensar: vigiais, pois que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós gostamos de pensar no arrebatamento, na iminente vinda do Senhor Jesus, uns com medo até, e outros porque querem o arrebatamento. Quem não quer? Mas acontece que, mesmo esse versículo, ele diz respeito também ao último dia da tua vida. Nem sempre é arrebatamento. Pode ser uma pedrinha ali na esquina, tropeçou, morreu. Tu não sabe o dia nem a hora em que tu pode tropeçar numa pedrinha na esquina. E aí vai ser como se o Filho do Homem estivesse vindo para ti, porque chegou o teu último momento. Nós não sabemos quando vai ser o nosso último momento nesta terra. Por isso, o versículo "Sede sóbrios, vigiai" diz respeito ao momento atual. Nesse momento tem que despertar, porque nesse momento o diabo anda em derredor, está rugindo como leão. Amados, eu por dom não quero me exaltar, não quero ser mais do que ninguém, mas eu digo, é por dom, no sentido de que eu não tenho capacidade, ninguém tem capacidade nenhuma, se não vier do Senhor Deus. Todo poder vem do Senhor Deus. Eu tenho dado testemunho para vocês que a minha vida inteira eu pude observar a ação de demônios. Amados, eles estão à tua volta. Quer tu creias, quer tu não creias no Senhor Jesus, se tu estás em Cristo, tu crês, mas eles vão continuar à tua volta. Aqueles que não creem no Senhor Jesus estão entregues. Os que creem, ele continua rugindo como leão, sedento. Vendo o momento que tu vai cair, ele prepara um laço para ti. E esses laços são justamente o que nós conhecemos. Como aquele cristão que vai, olha, vai capengando, vai se arrebentando. No mundo espiritual, vai cometendo erros. Vai clamando, vai pedindo perdão, vai se tornando uma estrada muito difícil. Muito difícil mesmo. E nem sempre é aquele cristão em que se olha do lado de fora e diz: olha, a vida dele está horrível. Nem sempre é isso. Pode ser até um milionário, mas se ele não vigiar, a vida dele se transforma em um inferno na face da terra. Porque espiritualmente, ele que está vivendo a vida dele, a alma dele que está vendo, assistindo às coisas que acontecem, a alma dele está sofrendo de uma maneira terrivelmente maior do que deveria. Por isso nós devemos vigiar. Por isso nós devemos observar, e eu falo novamente sem medo nenhum, porque eu não posso mentir. O Espírito Santo novamente vem e fala para mim mesmo, como fala para vocês. E por que então é tão difícil assim querer encontrar os motivos, querer esquadrinhar por que eu fiz isso, por que eu errei, por que eu não consigo, por que eu não sei o quê, por que que a gente não deve ir por esse lado? Por que que os laços são muitos? Porque nós nascemos da carne, é simples assim. Porque nós aprendemos a cuidar dos desejos e das necessidades da carne. E agora nós estamos cuidando da vontade do Senhor Deus, que é Espírito. Porque nós estamos nascendo da água, que é a palavra do Senhor Deus, e do Espírito, que é o Senhor Deus. Este novo nascimento agora, nós estamos como um bebezinho, chorando, claro, sofrendo, sem entender muitas coisas. E nós estamos nascendo agora como filhos de Deus. A diferença é que quem nasce da carne é um nenezinho, ele não vigia. Quem vigia são os pais e não faz nada. Até o momento em que ele tem alguma consciência, ele começa então a aprender, a ser corrigido. Mas como nós somos almas, nós passamos por esta etapa, agora aceitamos a Cristo, temos entendimento, e agora o Senhor Deus nos cobra o vigiar. Porque agora nós vamos passar pelo segundo nascimento e não é mais como um bebezinho que não sabe nada e vai ser paparicado, não. É como filhos de Deus feitos à sua imagem e semelhança. E se o seu Deus diz que tu pode fazer isso hoje, então tu tem que fazer isso hoje. O vigiar é observar as leis, os preceitos, a vontade do nosso Deus. Simples assim. E quando nós fazemos isso, nós começamos a nos desprender da vontade da carne. Irmãos, o Espírito Santo falando. Para mim, para vocês, sem medida nenhuma, o Espírito Santo ele derrama todas as riquezas de cima e a medida vai ser conforme a humildade de cada um. Se eu fosse dizer para vocês o quanto eu preciso dessa palavra, aí vai dizer um: ué, mas tu não é o pregador, tu já não conhece. Amados, eu escuto depois, e eu clamo, e eu choro, e eu peço ao Pai que me dê entendimento, para que eu mesmo receba aquilo que eu falei. O Espírito Santo nos derrama riquezas celestiais sem medida. A medida vai ser de acordo com o teu vaso, que é determinado pelo teu entendimento, pelas tuas condições de saúde, de vida, pela tua idade, o Senhor Deus sabe. Mas muito vai ser determinado pela tua humildade em querer aprender. Está sendo derramada a riqueza que vem dos céus, o ouro de cima. Então vigiemos. Porque muito vigiar o mundo, muito observar as coisas do mundo, isso eu fiz, te traz uma sedução para as coisas do mundo. E se nós vigiamos a palavra, nós somos seduzidos pela palavra. É isso que o Senhor Deus quer, que nós adoremos o Senhor Deus, o Pai e o Filho. Que nós sejamos atraídos, seduzidos, levados pela palavra de Cristo e não pelas coisas do mundo. Esse é o vigiar. O vigiar não é uma tabela, ah, não faço isso, não faço aquilo, aí tu te perde. Aí se torna um emaranhado de leis, de preceitos. Não. O vigiar é tomar a palavra para si. Tu sabe do que é feito a tua alma? Tu não sabe, não tem. Não tem como ler um manual e ver assim como é que funciona isso. É claro que a palavra é um manual, mas é divino. Não é como um manual de uma máquina. Nós temos que saber coisas simples, e aceitando, e buscando, e vigiando. O Senhor Deus nos criou para sermos seus filhos e eternamente vivermos na plenitude do Senhor Jesus. Plenitude significa isso mesmo, que existe uma comunicação superior, inclusive com palavras inefáveis. Uma comunicação que acontece quando nós estamos dando atenção. O Espírito Santo que habita em ti, ele vai fazer esta comunicação. Ele vai te dar este discernimento. E ele vai te mostrar o que é o vigiar na tua vida. Mesmo que nós estejamos num vale tão grande e terrível, amados, vocês não têm ideia, meus queridos, mas muitos de vocês também. Eu estou num vale grande, imenso e terrível, um deserto que não posso nem explicar e nem quero mais. As coisas que eu falo é para que vocês tenham alguma ideia, algum entendimento que o Espírito Santo coloca. O Senhor Deus, ele pega um pregador porque o pregador precisa, mas porque o pregador pode ser usado. Não é porque eu sou mestre, alguma coisa, não. Não, não. É porque o Senhor Deus encaixa as peças para todos os irmãos. O Espírito Santo fala. Então, irmãos, ainda que eu esteja num vale tão grande e terrível, e todos vocês passam por esse vale mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que há um Senhor nos observando. Pode ser o pior deserto. Só sabe quando chega nesse deserto, aí tu vai saber do que eu estou falando. Mas nós sabemos que tem um Senhor nos observando. E mais ainda, este Senhor é bom é perfeito e é o nosso Pai. E isso, para quem está no vale, irmãos, isso, saber disso, não na letra que mata, não. Não na tinta morta. Saber que isto é verdade, irmãos, é tudo. Então, se o Pai está observando, é zeloso, é perfeito, por que então vigiar? Nós estamos vigiando a doutrina, exatamente. Por que que o Pai nos observa? Para saber se tu estás vigiando. Para saber se tu és filho, se tu és filha mesmo. Se esta foi mesmo a tua decisão. O Senhor Deus, ele te observa com zelo. Estão entendendo, irmãos? É isso que eu estou dizendo. Nós não somos mais fortes do que ninguém. Não estamos vigiando nem nossos inimigos, porque não temos condições de atacar ninguém. A luta não é contra a carne. A luta é espiritual. Nós também não estamos vigiando para saber com certeza que não perderemos a vinda do Senhor Jesus. Não, nós estamos aguardando o Senhor Jesus. Ele é o nosso objetivo. Mas não estamos vigiando como se fôssemos perder esse trem. A palavra diz que aquele que hoje vigia, no momento certo, será despertado, será levado, será ressuscitado pelo Pai do Senhor Jesus. É por isso que nós vigiamos hoje, para que sejamos de fato filhos daquele que ordena: vigiai. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vigiamos por isto, vigiamos também porque não sabemos nem o dia nem a hora em que nós vamos morrer. Nós vigiamos porque o Senhor está vigiando, zeloso. E quando nós lembramos que o Senhor Deus é zeloso, misericórdia, irmãos, agora eu lembrei daquele anjo me olhando, falando comigo, me instruindo, me corrigindo, e vi o zelo do Criador. Amados irmãos, eu não tenho como nem pedir perdão para vocês pelas pregações longas, porque isso é o Senhor que coloca. Também não tenho como colocar tudo que eu vivi naquele momento, e também não tenho como colocar exatamente como eu estou, mas eu estou cada vez mais sem chão. É um modo de dizer. É outro mundo, não tem nada a ver com este mundo, e quanto mais me acontece a lembrança daquele anjo, mais sem chão eu fico. E honestamente, irmãos, glórias a Deus. O perigo é muito grande. Por quê? Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 6, lemos: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Pronto, já vou parar aí. O Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram. Como é que vai poupar a gente? Então vamos sempre pela graça, irmãos. A dispensação da graça é para nós. Olha, olha só o que que nós temos em Cristo. Nós temos a salvação garantida. O Senhor só nos pede que vigiemos, que como meninos, como crianças, nós busquemos a salvação dentro das tuas capacidades. Tu busca a face do Senhor, não fica aí entretido com teu cantinho, vovozinha do quinto andar. Vive sim a tua vida um pouco e tudo, mas a prioridade é para o nosso Senhor. Porque este Senhor é bom, é perfeito. Enviou o próprio Filho para nos salvar, mas este é o mesmo Senhor que não poupou os anjos que pecaram. Então hoje nós estamos na dispensação da graça porque nós estamos sofrendo na carne. Agora, depois, amados, vai ser a mesma coisa, eu creio. Porque os anjos lá em cima, já vivendo em plenitude, e ainda pecam, o que que acontece? O Senhor Deus não poupou. E nós sabemos que o Senhor Deus é perfeito e não é assim um errinho e aí vai para o inferno. Não, Esses anjos caídos vieram preparando coisas lá em cima, com certeza. O Senhor Deus é bom e perfeito. Então, nós lemos: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esses anjos já estão nas cadeias da escuridão, ou seja, já estão no inferno, diz a palavra, e estão aguardando o juízo, quer dizer, depois do inferno, lago de fogo. Em vários pontos da palavra, nós entendemos claramente que tem primeiro o inferno e depois lago de fogo. O inferno não existe na Bíblia essa palavra, mas o entendimento é que há uma região infernal, uma região que são cadeias da escuridão. Lá já estão os anjos caídos. Versículo 5: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, amados, este nosso Deus é o mesmo Deus que não perdoou o mundo antigo. Quase todos ficaram no dilúvio. Misericórdia, irmãos, vigiai. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha aí, irmãos, cidades inteiras que servem de exemplo, mas muitas vezes nós esquecemos. É muito fácil coral, teatro, a congregação preparando aquela confraternização, todas as coisas que fazemos para o nosso Senhor. É muito fácil. Difícil é absorver a doutrina de Cristo, que é doutrina de salvação, é doutrina pura, santa, de um certo modo simples, mas passa a ser complicado quando o crente, como eu, muitas vezes teima, muitas vezes divide a atenção entre a adoração para o Criador e a adoração para o mundo. Vejam, irmãos, foi por isso que desceu um anjo naquele dia, porque a minha atenção, no sentido de atenção maior, de desejo maior, estava dividida. A palavra diz que aqueles que amam o mundo não amam a Deus. Nós amamos as pessoas, mas nós estamos desejosos de partir com Cristo. E a verdade é essa, eu não posso mentir. Se tem um medo dentro de nós, é porque nós não estamos vigiando. Se nós não estamos felizes como aquele jovem que eu vi com a corda no pescoço, rindo e dando testemunho de que estava feliz, mesmo indo para a morte, se nós não estamos assim, é porque nós não estamos vigiando. Porque esta palavra deste Deus exigente, este Deus que fez tudo isso, nem poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Esta palavra exigente está sobre nós. E ela deixa de ser um peso, porque o nosso Salvador diz que o fardo é leve. Deixa de ser um peso quando nós vigiamos. E quando nós dizemos assim que estamos vigiando, eu estou vigiando, e o que é esse eu? Esse eu é uma alma criada para ser a imagem e semelhança do Criador. Tudo que o Senhor Deus diz é para fazer. Quando a gente passa a fazer o que vem acontecendo comigo, devagarinho, irmãos, porque eu fui teimoso, eu volto a repetir. É como se agora a minha sedução deixa de ser o mundo e passa a ser a sedução em Cristo. Ou seja, é exatamente isso. Eu estava seduzido pelo mundo, sendo atraído pelo mundo. Agora eu estou sendo seduzido por Cristo, meu Salvador. Eu estou sendo atraído, levado. Então, o que era peso agora passa a ser um fardo leve, porque eu estou sendo puxado pelo Espírito Santo. Quando eu vos digo o meu testemunho que estive num beco várias vezes, porque pequei ali, pequei não sei o quê, principalmente naquele dia em que desceu um anjo. Quando eu falo desta forma, é para vocês entenderem que aquele que busca Cristo, ele coloca o cristão ali, ó. A porta é esta. É Cristo. Então ele diz: vigia, acorda, desperta, tu é a noiva. Todas estas expressões é para colocar que é um casamento, que é a união de almas que estavam perdidas, é redenção, é salvação. Quando nós começamos a compreender isso, nós passamos a ser seduzidos, nós passamos a ser puxados pela palavra e o fardo se torna leve. Mas conforme eu disse para vocês, por que vigiar? Porque a palavra é simples. O poder do nosso Deus é simples, mas é o poder do nosso Deus. Contudo, se a pessoa de forma simples, como uma criança, não se determina a buscar a face do Senhor, o que acontece? Ela cai em algum dos milhares de laços que existem. Ela, deixando de vigiar, ela vai cair numa doutrina qualquer, numa sedução qualquer, seja o que for, a lista é imensa. E o ponto central da questão é que nós não estamos na glória ainda. Nós estamos nascendo da água do Espírito. Eu gosto de pensar nos meus momentos de aflição, porque a minha aflição é de lembrar que eu não vivi, que eu me preparei para ser milionário. Quando eu ia viver, então aconteceram tantas coisas que eu não pude ter nada. Então, nos meus momentos de aflição, um pensamento bem simples me vem à mente. Eu penso várias coisas, mas uma das coisas simples que vem é que o meu Senhor me fez. Ele é o Criador perfeito e ele me fez. E eu não nasci ainda, eu estou nascendo na água e do Espírito. Este sentimento, este pensamento me dá uma paz, irmãos. E se não é paz, se eu estiver em dor, se eu estiver cansado, seja o que for, me dá uma entrega, me dá um conforto espiritual, um consolo do Espírito Santo, me dizendo: é, tu não pode fazer nada, mas tu aceitaste o Deus verdadeiro. Pois é, irmãos, então eu lembro que eu fui criado pelo Deus vivo. E por ser o Deus único, só pode ser perfeito. Tanto é que me fez para ser seu filho, assim como vocês. Então, quando tem um problema, um momento terrível, seja o que for, às vezes recostado na cama, com dor e com tudo, o que que eu posso fazer? Eu dissolvo-me naquele momento, me entrego, está tudo feito. Mas isso só é possível se antes eu estive buscando a face do Senhor, vigiando. Então, amados, é claro que eu já assustei vocês lembrando da palavra, né? Lembrando que o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram, não perdoou o mundo antigo e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra. Para piorar um pouquinho mais, é, amados, nós vamos agora então ver que é perigoso mesmo. Nós temos que entender que precisamos vigiar. O Espírito me fala isso. Para mim também, a palavra é viva e eficaz. Vamos observar Ezequiel 28, versículos 14 e 15. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Vocês conhecem esse texto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Prestem atenção, desde o dia em que foste criado. Olha o detalhe. O Senhor Deus criou as nossas almas também com um propósito. Tem um propósito. Nós fomos criados para sermos perfeitos com o Senhor Deus, à sua imagem e semelhança. Mas esse propósito ele tem que ser cumprido, porque Deus é Deus. E aqui diz a palavra, olha, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que me faz lembrar que nós estamos na dispensação da graça. E não é qualquer coisa que vai nos colocar numa situação de iniquidade. A iniquidade mesmo é aquela situação em que a pessoa está condenada. Eu posso até orar, e algumas vezes eu orei para o Pai dizendo: muitas são as minhas iniquidades. Ensina-me. Mostra-me, tenho sido ignorante, Senhor. E isso é a dispensação da graça, irmãos. Porque o Senhor Deus sabe que nós estamos na carne, mas depois que nós subirmos, seremos como os anjos. Aí então, se lá em cima se achar iniquidade em nós, vai ser a mesma coisa, penso eu. Aquele em que for encontrada a iniquidade vai ser lançado no inferno. Eu penso assim. Aqui embaixo nós estamos na dispensação da graça, nós estamos no sofrimento, na limitação que a carne nos coloca. E o Senhor Deus entende isso. Mas a iniquidade ela entra, ela pode acontecer. Por isso o Senhor diz para vigiarmos. Quando a gente cai, quando a gente peca, tem perdão. De diversos grupos que fazem todo tipo de pecado, até satânicos, assassinos, sempre sai um ou dois, saem alguns que vêm para Cristo. De todos os grupos que representam os piores pecados, nem sempre ali está uma pessoa com a iniquidade ainda. Os caminhos, os pensamentos do nosso Deus são misteriosos. Mas a palavra está dizendo que em uma alma pode acontecer um momento em que se ache a iniquidade nela. Aí não tem volta. O entendimento fácil é o pecado contra o Espírito Santo. É a pessoa que se posiciona contra o Senhor Deus e não desiste, feroz. Ataca os cristãos e tudo. Mas até aí nós temos Paulo como exemplo lá atrás, perseguidor de cristãos. Então nós entendemos em toda a palavra a misericórdia, a longanimidade do Senhor Deus, e é somente aqueles que são contra o Senhor Deus até o final, estes têm a iniquidade. Como o diabo foi. A iniquidade, ela pode entrar. O Senhor Deus sabe em quem a iniquidade já foi achada, ele sabe. A palavra está dizendo, vigiai. Por quê? Porque pode chegar um momento, uma situação, em que a iniquidade seja achada na tua alma. Um exemplo simples é aquela pessoa que entrou num funil, num corredor, numa rua, numa direção que não é Cristo. Está seguindo um Cristo falso. Diz a palavra, existem muitos Cristos falsos, mas um só é o verdadeiro. E quando uma pessoa entra por esse caminho, não são todas, mas tem algumas, não importa o que tu digas para ela, ela vai ter aquela atitude arrogante de dizer: olha, quem é tu para me ensinar? Olha, isso é meu jeito, isso é assim. Isso não é Jesus. Nós sabemos que o fardo é leve para quem busca Cristo Jesus. Porque chega no momento, não é que o fardo seja leve, nós estamos no pecado, mas é espiritualmente falando. A nossa responsabilidade é leve. Ou seja, nós estamos selados pelo Espírito Santo e não importa o que aconteça, se nós errarmos, se nós não conseguirmos fazer nada, nós somos seduzidos, puxados, selados, estamos nas mãos do Cristo Jesus, salvos. Mas isto é só para quem vigia. É só para quem diz que aceitou o Senhor Jesus e realmente aceitou. Então faz o que ele pede. Porque se ficar morno, se ficar tendo a salvação como garantida, como um ingresso na gaveta, No mundo espiritual tem os infinitos laços do maligno e a iniquidade pode ser achada em ti. E muitas vezes em nossa caminhada cristã nós ficamos aflitos. Eu estou sem chão, irmãos, porque desceu um anjo. No meu caso, eu confessei para vocês, eu expliquei, ainda que eu não possa explicar completamente, mas cada vez se torna melhor esse ficar sem chão, porque toda a palavra. Inclusive aquele anjo veio para fazer isso, para me colocar num xeque-mate. Olha, termina com isso. Para com essas tuas fraquezas de adorar o mundo, de buscar o mundo. Busca a Deus. Então nós começamos a entender o que é a sedução, que é o poder que te puxa. No final nós vemos que não é por obras mesmo, porque nós não podemos fazer nada. Nós temos que vigiar porque Cristo mandou. Mas não é porque eu posso vigiar, eu não posso vigiar coisa nenhuma. Eu posso vigiar dentro daquilo que Cristo já sabia que eu poderia fazer. Mas se eu for medir, observar, vou ver o quão fraco. Não tenho força para nada. Não tenho poderio militar. Estou vigiando o quê? Quem? Situação? Construir mansão? Proteção? Não tem nada para vigiar. Eu estou vigiando apenas qual doutrina eu coloquei para dentro de mim. Eu estou vigiando para ver se eu não estou indo como eu estava indo para a operação do erro. Chegou a descer um anjo para dizer não, não, não, não, não. A mesma coisa o Espírito Santo está dizendo para todos vocês. É o caso daquela pessoa, né? Adoração a Maria. Entre tantas outras heresias que nós conhecemos, que são costumes importados de outras crenças. Vãs repetições, orações só para pedir. Aquele que vive a sua vida não se importa com o próximo, não ajuda quando pode ajudar, não prega a palavra, não dá testemunho, não ilumina, tem que iluminar. Adoração ou construção de imagens, tem que adorar somente o Criador. Benzedura de objetos, apóstolos nos dias de hoje não existem. Olha aí um exemplo bem claro para nós vermos o que é o vigiar. Apóstolos não existem, aí vão discutir, vão querer ver como é que é a formação da palavra apóstolo, que é após, que é não sei o quê, eu também sou apóstolo. E aí no mundo nós temos aí centenas ou milhares de pessoas que se dizem apóstolos. Não existem apóstolos hoje. Não existem. Então, como que a gente sabe disso? Vigiando, observando a palavra. É só ir lá em Apocalipse 21, versículos 13 e 14. O que que diz lá? Do lado do Oriente tinha três portas, do lado do Norte três portas, do lado do Sul três portas, do lado do Poente três portas. É um total de 12 portas, ó. Uma referência aos 12 apóstolos. São 12 apóstolos. Ah, não aceitou? Vamos lá para o versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 de novo. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha aí. 12 apóstolos que vão ter os seus nomes lá nos fundamentos da Nova Jerusalém. Simples assim. Por isso que eu gosto de lembrar. A prioridade é buscar a Cristo. Então, se tu não está numa denominação, tu tem que ouvir todas. Ah, estão falando isso, o Espírito Santo vai te dizer. Tu tá com a tua Bíblia aí, tu tá vendo várias Bíblias comparando textos. O Espírito Santo vai dizer o que é certo, o que é errado. Agora, se tu ficar na tua aí, não, eu creio assim, é o meu jeito, é o meu Deus. Esse é o exemplo mais simples do não vigiar. Muitas pessoas estão assim na operação do erro. Que a gente acha que a operação do erro é só aquele que está lá, é ou fornicando, ou roubando, ou matando. Tudo esse tipo de pecado, o milionário que não quer saber de mais nada. Não, é a vovozinha do quinto andar também. Ah, eu fui ensinado assim, é assim. E não é o Jesus, não é o Cristo verdadeiro. Então, se a pessoa está sozinha, ela não pode ficar na dela assim, nesse sentido de não quer saber. E se a pessoa está em grupo, parabéns, está numa denominação, está com os irmãos congregando, mas a primeira coisa que ela tem que fazer é vigiar também. Ela tem que botar o nome da denominação dela e dizer heresias do lado. Ah, eu não vou fazer isso porque ela é bom. Não, tu tem que vigiar. O pecado é bom. O Satanás se transfigura em anjo de luz. Muitas vezes pode estar num lugar onde tudo é perfeito. Eu fui em vários lugares assim. Onde tudo é bonito, eu amo aquele lugar. Claro, eu também amo. Eu não vou cuspir nas pessoas que eu deixei para trás. Não. Lá dentro vai ter gente salva. Mas eu saí por quê? Porque eu vi, sempre que eu entrava num lugar, eu olhava assim: olha, eu vou botar lá na pesquisa. Heresias da. Aí coloca o nome do lugar onde tu tá. E vigia, estuda. Não é que eu estou querendo falar mal do lugar onde eu estou. É porque eu sozinho tenho que vigiar. Eu tenho que ver se tem heresias. Se tem alguma coisa escondida nesse anjo de luz. Porque o lugar onde tu tá pode ser um anjo de luz, mas pode não ser um anjo da parte do Senhor Jesus. A prioridade é verificar. Aquele que diz, não, está muito bem, é assim, olha, aqui é certo, etc. Mas não vigia, não verifica também as heresias para ver se tem algo grave, não está vigiando. Porque todos os lugares vão ser feitos de uma maneira que pega os trechos certos, que pega as passagens certas. Tu sempre vai dizer que aqui é o lugar certo, aqui é a verdade. Mas a tua alma não pode defender meias verdades. Ou é Cristo ou não é Cristo. E a questão de muitos estarem se achando profetas. Quando a própria palavra diz: ai daquele que o Senhor Deus ele vai cobrar, daquele que diz que o Senhor Deus disse alguma coisa quando não disse. Então nós temos que ser humildes. Por que que Paulo abandonou aquela vida dele imediatamente? Que ele ficou num beco sem saída, glórias a Deus. Foi muito mais rápido, infinitamente maior do que eu, que levei 2 anos mais ou menos ainda. Paulo imediatamente ficou sem saída. Imediatamente deixou de ser quem ele era para ser um cristão. E nós vemos pelas cartas paulinas o que é isso que eu vos digo: ser seduzido pela palavra. Ser seduzido por este Deus que é maravilhoso, é perfeito. E por ser maravilhoso e perfeito, príncipe da paz, o filho e o pai são um. E é por isso que nós lemos em Isaías 9:6 que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, o Filho, é nosso Pai. Ele e o Pai são um. É o príncipe da paz, Pai da eternidade. Esse Deus, sem medo de dizer, é maravilhoso. Simples assim. E é isso que Paulo nos revela nas cartas paulinas. Que ele, sem medo de dizer, ele fala o que já sabe. Que este Deus é maravilhoso. Que ele foi seduzido, atraído, levado. É o próprio Deus dizendo: este é meu, está selado, está selado. O Senhor Deus está dizendo isso de ti. Se tu estás buscando a face do Senhor, é o que o Senhor Deus está dizendo de ti. Tu és meu, tu és minha. Foi o que eu senti naquele dia. Mas foram tantas coisas, irmãos, por isso que eu pincelo o testemunho daquele anjo. Foram tantas coisas que me aconteceram. Mas o principal que eu levei tempo para perceber é o Senhor dizendo: tu é meu. Eu te cuidei, eu fui zeloso contigo desde que tu nasceste. Meu testemunho é assim: o Senhor Deus foi zeloso a vida inteira, me cuidando, zelando pela minha alma, não para me dar riquezas. Se o Senhor Deus um dia vai me dar riquezas nessa terra, eu não sei. Mas o objetivo foi até o dia em que eu aceitasse o filho dele pronto. Esse foi o objetivo do Criador. E foi zeloso, irmãos. Eu dou testemunho. Muitas vezes o Senhor Deus se mostrou presente na minha vida sobrenatural, amados irmãos, muitas coisas sobrenaturais. E lá estava a força do Criador impedindo que coisas horríveis acontecessem comigo. E quando eu falo coisas horríveis, o mais simples de entender é morrer sem Cristo, sem ter aceito a Cristo. Mas eu falo de experiências sobrenaturais. Eu falo da minha alma estar no mundo sobrenatural, sendo levada por demônios a fazer coisas que nem se mencionam. E que pelo poder do nosso Deus eu fui impedido de chegar lá. Mas eu testemunho que tudo isso os demônios tentam fazer com vocês enquanto vocês dormem e mesmo quando estão acordados. Um cristão que diz que é cristão e não está em Cristo, ele anda na luz do dia, ele anda indo para caminhos, ele nem sabe para onde está indo. Ele pode cair na iniquidade. Ou melhor dizendo, pode ser achada a iniquidade nele. Irmãos, por que que Paulo então mudou de uma hora para outra? É óbvio, né? É muito óbvio, porque o Senhor Deus proveu de forma especial na vida dele, como proveu na minha vida. Eu demorei mais. Mas ainda que nós não percebamos, eu levei a vida inteira para perceber. O Espírito Santo teve que me lembrar, me fazer lembrar que desde os 4 anos de idade o Senhor Deus esteve presente. É um testemunho longo, irmãos, que eu não dei ainda por completo. Da mesma forma, na vida de vocês, a palavra diz: e todo aquele que aceitou a Cristo só aceitou porque o Senhor Deus providenciou. Porque as almas que caem nesse mundo, elas não têm salvação nenhuma. Então, nós que aceitamos a Cristo, até isso, nós tivemos que ter um preparo, um dia, um momento, uma estrada em que o Senhor Deus guiou as nossas almas para aquele dia e nos colocou ali aquela oportunidade. E quem está em Cristo é porque disse sim. O Senhor Deus fez a parte dele. E agora que nós dissemos sim, nós temos que ser como Paulo. Imagine Paulo. Quem lê as cartas de Paulo, imagina a vida de Paulo. Não foi uma vida confortável, mas agora ele está lá em cima. E ele nos dizia as perseguições, as angústias por amor de Cristo. Mas ele nos dizia também que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder é esse? Pessoa padecendo, pessoa não sei o quê. Tudo que acontece conosco está previsto pelo Senhor Deus. É o poder de Cristo. É o poder que não te transforma num super-homem aqui, mas é o poder que te conduz para a salvação, é o selo do Espírito Santo. E tudo que o Senhor Deus nos pede é para vigiarmos. Porque tu não vai fazer uma coisa que tu não pode fazer. Agora tu vai vigiar para pelo menos dizer: eu aceito isso, eu não aceito isso. E vai chegar o dia para muitos em que dizer que é de Cristo, simplesmente dizer que é de Cristo, leva a pessoa para a morte, como já está acontecendo em muitos lugares no mundo. Então vigiemos desde já, porque muitos vão chegar nesse momento e vão dizer não para Cristo, para continuar vivendo neste mundo. Qual é a questão da iniquidade, irmãos? Não é de uma hora para outra. A iniquidade, a situação em que aquela alma está condenada, ela vem com o passado, ela vem com as atitudes da alma. E todos nós que não vigiamos, o que que acontece quando a gente não vigia? Primeiro que a gente entristece o Espírito Santo. E em seguida que se a gente continua nessa teimosia, nós corremos o risco de entrar em tentação. Ou seja, primeiro não vigiou. É uma sequência de eventos. Se não vigiou a palavra, então tudo que existe no mundo pode ser uma tentação para ti. A palavra diz que tudo é puro para quem é puro. Mas se tu não está buscando as coisas pela palavra, então tudo se torna um erro, uma tentação. E isso somente o Espírito Santo te dá discernimento da palavra. Então veja o laço. Tudo é puro para quem é puro. Mas para quem entra numa tentação, numa concupiscência, num vício, às vezes não é um vício, às vezes é um desejo pelas coisas do mundo mais do que um desejo pelas coisas do Senhor Deus. Vejam, o Espírito é quem discerne. Se nós não vigiamos, se nós não damos atenção para aquilo que o Espírito Santo nos revela, nós podemos cair num laço. Vigiar é observar a palavra do Senhor Deus e buscar constantemente a face do Senhor Deus. Aí tudo se torna puro, porque tu passas a ser uma pessoa pura. Já estás limpo pela palavra. Então, vigiar é o primeiro passo. Mas, conforme diz em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quer dizer, tem que vigiar antes para não entrar em tentação. O problema é quando entra em tentação. Ali a criatura ainda pode desistir, mas fica mais difícil. O que que é a tentação, irmãos? A tentação é quando a pessoa entra no mar do pecado ali, não tem aquele redemoinho no mar, aquela correnteza, é. Se tu entra ali, fica mais difícil de sair, tu é puxado para o pecado. Então, qualquer tentação, qualquer tipo de tentação para o pecado, qualquer atração, qualquer sedução do pecado, vai ser como um redemoinho, vai ser uma força que vai te puxar. Começa seduzindo, devagarinho, vai te puxando mais e mais e mais. Daqui a pouco não tem volta mais. É o estado de iniquidade. É o estado em que o Senhor Deus olha e disse: olha, nesse aqui entrou a iniquidade, não tem volta. Só o Senhor Deus sabe quando não tem volta. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se entrar em tentação, ainda tem jeito, mas vai ficando cada vez mais difícil. E vejam o meu testemunho. Quando desceu aquele anjo, eu não falo dos pecados conhecidos. Eu falo daquele pecado de adoração para o mundo. Ah, mas o que que tu estava fazendo, pregador? Tu estava se ajoelhando para outro Deus, alguma? Não, nada. Nada. Eu estava pensando nos meus projetos demasiadamente. Eu, que já uma pessoa que não conseguiu nada, que o Espírito Santo me revelando não é assim, para ti não vai dar, os teus caminhos são outros. Mesmo assim, eu estava teimando. Estão entendendo, irmãos? Então, de uma maneira simples, a minha mente estava obcecada, querendo as coisas do mundo. Eu quero, porque eu quero a minha mansão. Ah, eu olhava as pessoas que podem ter amigos, fazer um churrasco. Eu quero a minha sala iluminada, um pequeno anfiteatro. Eu quero isso, eu quero aquilo, e nada disso eu tenho. Não pude ter nada, nada disso. Chegou a um ponto, irmãos. É uma situação assim ridícula em vários sentidos. Primeiro, porque muitas perguntas surgem daí. Ah, por que que desceu um anjo para ti? Por que não sei o quê? Por quê? Primeiro lugar, nem eu sei responder por que desceu para mim e não desceu para todos, irmãos. Nós sabemos, segundo a palavra, que eles trabalham para o nosso Senhor, ministrando a favor de nós, para a nossa salvação. E que são milhões de anjos. Agora, desceu um anjo em carne, e o meu pecado principal, irmãos, é o pecado de voltar a atenção para as coisas do mundo. Vejam, esse é o pior pecado que te conduz para pecar contra Deus, contra o Espírito Santo, e depois pode te colocar numa posição de iniquidade. É o pecado em que a tua alma, por qualquer motivo, ela pode até dizer que está em Cristo, mas se ela não está buscando a Cristo, ela está mesmo sem saber buscando as coisas do mundo. Nesse sentido contrário da nossa fé, mesmo estando dentro da graça, a alma pode encontrar aquele estado, a operação do erro, aquele estado de iniquidade. Começa buscando as coisas do mundo, achando que é o Cristo, é, mas Cristo não se importa, são minhas coisas, eu faço assim. A estrada vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Quando essa pessoa vai ver, ela está tão distante de Cristo que ninguém mais consegue dizer: olha para cá, olha, vem. No meu caso, desceu um anjo para dizer, bem simples, que eu estava indo para o inferno. Bem simples assim, eu não estava indo para cima. Espiritualmente falando, eu estava indo para baixo. E o maior pecado é esse. Porque quem ama o mundo não ama a Deus. Se Deus, o Senhor, amou a gente tanto assim a ponto de enviar o seu próprio filho para nos salvar, se nós temos o amor de Cristo em nós, se nós sabemos que recebemos a luz de Cristo, então nós começamos a brilhar com essa luz, a refletir essa luz de volta. O que eu tenho falado. Quem recebe um abraço, dá um abraço. Se tu não recebeu esse abraço, não recebeu a salvação, tu não pode devolver o abraço. Mesmo sem saber, passa a adorar o mundo. Bem claro aqui, Mateus 26, 41, vigiai e orai. Eu não estava vigiando, não estava orando o suficientemente para que não entreis em tentação. Olha, a tentação que eu entrei, eu confesso que pode ter esse pecado, esse, aquele, e aí vai. Mas a tentação que eu entrei é essa que eu estou alertando a todos vocês. É a pior de todas. É quando a pessoa acha que está seguindo um Senhor e está seguindo, na verdade, o outro Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque dentro da tentação tem aqueles pecados conhecidos, e lá no meio tem laços e mais laços que te enganam, te puxam como um redemoinho. E aí então, continuando o versículo, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito conhecido para a questão do sexo e do álcool. Que a gente sabe que a pessoa que entrou naquilo ali não sai. Bebeu demais, não tem como voltar. Tá bêbado, né? Se a pessoa morrer naquela noite sem pedir perdão, sabe lá se ela vai ser salva? Só o Cristo sabe. Não sabemos. E se ela está pedindo perdão e vivendo bêbada dia após dia e no dia seguinte pede perdão, ela está salva? É claro que não. Que ela está pedindo perdão somente para pecar novamente no outro dia. Então vejam o redemoinho. Esses são exemplos simples, mas tem um exemplo mais complexo, tão complexo. Só quem vai escutando as pregações, quem vai lendo a Bíblia, quem vai vigiando, vai entendendo o que eu quero colocar para você sempre. Que naquele dia chegou a descer um anjo, tirando todas as outras questões, mas desceu um anjo por este motivo. Que eu estava indo num funil, num redemoinho de coisas que eu não entendia, achando que estava tudo bem. Para que não entreis em tentação. O Espírito está me advertindo novamente também. Se quer entrar em tentação, não entra em tentação. Porque a tentação ela vem, acontece de vários modos, mas quanto mais a gente vigia, menos tu é atraído por essas coisas, tu nem entra em tentação. Tiago 4, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aí, irmãos, né? Esse versículo está ligado lá com a vinha de Nabote, hein? É, nós todos temos uma vinha. E eu demorei muito para ver isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ué, mas peraí, Nabote não morreu? Aí é que tá, né, irmãos? Entendimento da palavra. Não morreu, está salvo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Ou seja, o diabo vai fazer ofertas. Vai querer comprar a tua vinha. Eu muitas vezes fui assim, levado por prazer, para ser enganado. Olha, é como se o diabo dizendo assim: olha, eu te dou isso, poderes e não sei o que mais, recebendo coisas que eu nunca tive como um anjo veio falar comigo, eu nunca tive conversa nenhuma com o diabo, né? Glórias a Deus, mas por dom eu percebi todas as coisas me sendo entregues para que eu pecasse. Ou seja, nós estamos na posição de Nabote, cada um de nós tem uma vinha, tem uma herança, que é a vida eterna e abundante. E nós temos que resistir às propostas. Porque no final nós custamos a entender, mas tudo que acontece neste mundo são propostas para tirar a nossa vinha. Simples assim. Ah, pregador, mas eu não recebi proposta. Nem recebeu, sim. É a perseguição, é a tentação. A palavra diz: quem é de Cristo é perseguido. Aí tem muitos que dizem assim: ah, mas então eu não quero esse teu Deus. Não ouviu nada, né? Eu posso ficar uma hora falando para a pessoa e ela não ouve nada. Aí eu vou lá dizer de novo: mas aí tu vai para o inferno, criatura. É melhor ser perseguido aqui, depois receber a vida eterna e abundante. Nunca mais haverá dor, tristeza, nada. E vai a lista de coisas maravilhosas que o Senhor Deus preparou para nós é imensa. Mas então, aquele que está no caminho da iniquidade, nós não sabemos quem já está na posição de iniquidade, mas estes que já estão sendo seduzidos pelo mundo, já entraram em tentação, mais do que em tentação, estão naquele redemoinho, puxados lá dentro, que não ouvem mais nada, não querem mais saber. Tu tem que fazer uma força imensa. Olha, tu não viu o que eu acabei de te falar. Tem uma pessoa que eu amo tanto e disse assim: ah, eu não quero porque senão eu vou ficar só nisso aí. Ele quis dizer que ele observa os cristãos e ele vê que os cristãos só querem Cristo, só ficam falando de Bíblia. Aí eu senti aquele redemoinho puxando ele e disse assim: é, mas depois tu vai para o inferno. Pode perder a tua alma e ir para o inferno. Esse amado chegou a dizer assim: é, eu sei disso, mas é que eu não quero ficar só nisso. Disse essas coisas assim. Então veja, irmãos, a alma sendo puxada. E nós não podemos fazer nada, só orar. Só orar. Agora, nós que já estamos em Cristo, todo esse áudio longo que eu tenho colocado, para quem não está vigiando, parece algo assim no deserto. Ah, mas não aprendi nada. Sabe, tem alguns que só querem aprender, aprender, aprender. É bom aprender a história da Bíblia, a geografia, cronologia. Tudo isso é bom. Estudar a Bíblia tem que buscar, cada um na sua capacidade. Mas principalmente tem que buscar entender os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu não entendo nada de geografia. Não tive tempo, não tive essa capacidade, não tive dom. Acho maravilhoso quem tem. Eu não consigo decorar toda a história, todo o Antigo Testamento. Eu não sei quando Cristo volta e se está certo, né? Não é, não dá para saber. Dá para achar, né? Eu acho que olha, mais tantos anos. Eu não fico inventando nada. Eu não fico esmiuçando a história, tentando descobrir tantas coisas e tudo. Se antes eu não receber do Cristo os ensinamentos que me trazem a salvação. Toda a Bíblia Sagrada é a Bíblia Sagrada. Mas a prioridade é entender o simples. É entender esse vigiai. De nada adianta entender toda a história, lembrar os nomes, lembrar tudo o que aconteceu, tintim por tintim, se a pessoa não sabe o que é vigiar. Uns conseguem decorar e outros memorizam. Há uma diferença. Tem uns que memorizam, ou seja, eles conseguem explicar, é mais do que decorar, explicar a relação, o que aconteceu com os reis, juízes, toda a cronologia. Tem gente assim, irmão, que é fantástico. É uma maravilha. Agora, não adianta nada isso se a pessoa não estiver em Cristo. Não adianta nada. Eu encontrei um que eu falava um versículo e ele continuava. E estava num pecado que eu nem vou dizer para vocês, né? Que não era um pecado só. Vários. É a vida, né? Fora de Cristo, né? Mas o pecado de dar as costas. Ele conhece a palavra e rindo e me puxando para outro lado e tudo. Só faltava dizer que escolheu outro Senhor. Então vigiai e orai, porque a tentação é o princípio da iniquidade. Depois que a pessoa entra em iniquidade, nós que estamos na graça ainda pode sair. Eu digo isso porque eu sei. É a dispensação da graça. Vocês conhecem até assassino Paulo, por exemplo, tem perdão. É. Mas mesmo nós na dispensação da graça podemos entrar numa situação em que seja considerada iniquidade, ou seja, não tem volta. Estamos limpos pela palavra. Ainda que erremos, ainda que de fato sejamos pecadores, imundos, porque perante o Senhor Deus não há comparação. O Senhor Deus é santo, santo, santo. Inclusive, o Senhor Deus diz para ser santo porque ele é santo. Isso seria uma tirania, impossível. Aí nós vamos lendo Apocalipse 22, 11. Quem é santo, santifique-se ainda. É que nós estamos recebendo na medida certa, no tempo certo. A santidade, a pureza do Criador. É uma entrega. Por isso nós vigiamos, para observar. Mesmo aquele que está teimando como eu teimei por algum tempo, por observar, por vigiar, chega um momento que ele diz: não, peraí, eu estou indo para o inferno. Não, chega. E o Espírito Santo começa a falar mais alto. Estamos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É o Cristo Jesus que derramou o seu próprio sangue por nós. A obra é imensa, imensa. Selados. Salvação garantida. Mas temos que buscar a face do Senhor. Que aquele que diz que aceita é porque quer. Se diz que aceita e botou o ingresso na gaveta, então não é um teatrinho. Não aceitou a ninguém. Todas essas seduções, né, irmãos, estão em Marcos 8, 36 e 37. Sedução da carne. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Quer dizer, o corpo, a carne, quer as coisas que enxerga. Só enxerga na dimensão da carne, né? Tem pessoas que nem admitem que são pessoas. Tem pessoas que não conseguem dizer que eu sou uma alma, eu sou apenas um aglomerado de energia. Então, essas pessoas, elas funcionam apenas por ação e reação. No mundo da química, da física, da biologia, é ação e reação, transferência de energia, tudo é energia. Não reconhecem nelas mesmas uma pessoa, porque estas pessoas já estão na iniquidade. Eu não digo todas, mas eu digo aquelas que não sairão disso. Então a palavra diz: o que aproveita o homem? O homem, quem é o homem? A carne, né? Nós hoje somos homem, carne pecaminosa. Ganhar o mundo. Quer dizer, um homem carnal, eu quero um charuto, quero mulheres, iates. Que adianta eu satisfazer a minha carne aqui desse jeito, se depois eu perder o meu eu, a minha alma? Porque eu vou seguir e esse corpo vai ficar. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quer dizer, o que poderia dar o homem mais rico do mundo, né? Apresentar na frente do Senhor Deus: olha, eu tenho uma frota de iates, eu te dou tudo isso e tu me devolve a minha alma e deixa eu viver. Não tem. A tua alma é o bem mais precioso e é ela que o diabo quer, rugindo para tragar a tua alma. Muitas pessoas perderão as suas almas, ou seja, o corpo todos perdem. Primeira morte. E os irmãos sabem que eu falo isso até para quem não conhece, né? Para quem é novo na fé, escute novamente. Para quem nunca escutou, quem sabe, o Espírito Santo às vezes conduz mais uma alma perdida. Então, é a primeira morte, todos nós perdemos o corpo. O que que adianta, então? Se a gente vai perder esse corpo, né? Ah, eu quero um shampoo caríssimo, eu quero não sei o quê. E a palavra dizendo para se preocupar com as almas, com o teu semelhante, ajuda os pobres. Perder as almas, quer dizer, perder o direito sobre si mesmas, serão almas condenadas. Está chegando o tempo da apostasia, o tempo em que as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, estão influenciando as pessoas aqui embaixo, cada vez mais. Estão influenciando a todos, os ímpios e os cristãos, porque os cristãos recebem influência. Recebem, por isso o Senhor Deus pede para que vigiemos, para não cairmos em tentação. São os famosos dardos inflamados. Efésios 6, versículos 10 ao 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nesse texto aqui no final, irmão, vocês conhecem esse texto, que eu vigiar. É buscar a face do Senhor. É ler a palavra com o coração, devagarinho, prestando atenção. Aqui no final diz para que possais resistir no dia mau. Quer dizer, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Que é isso? Mas o que é isso? A minha luta, eu não tenho força nenhuma, não é contra a carne, é oração. Como é que eu vou resistir? Resistir no dia mau significa a tua alma resistir, tu não cair, tu não ir para o inferno. E havendo feito tudo, significa que acabou a tua hora. Ou tu está no hospital, ou está doente, ou está fraco, acabou, tu já fez tudo. Mesmo assim, tu fica firme. Ah, mas como que está firme? Ele não pode mais vigiar. Entrou naquele estado, o outro não sei o quê, ou morreu de repente. Como que estava firme? A alma está firme. Ela cumpriu até onde ela pôde cumprir. Então, o Senhor Deus cumpre a palavra dele. Se está selado, está selado. Aí é que entram os pensamentos do Pai, que são mais altos do que os nossos. Estão entendendo, irmãos, a importância do vigiar agora? Não é que tu possa fazer alguma coisa, não pode fazer nada. É cumprimento, faz o que o Pai te manda fazer. Eis aqui um irmão falando. Desceu um anjo em carne, e eu não estou aqui falando para me exaltar. Pois eu confesso a vocês que eu não sou mais do que vocês, glórias a Deus, que eu errei e que eu mesmo estou numa luta imensa e que eu entendo hoje que não é a minha capacidade, que o Senhor Deus sabia. Olha, tá lá a alma daquele pregador. Eu sei que ele vai errar tanto ainda e tudo, mas ele não vai desistir de mim. Então, irmãos, enquanto tu estás em sã consciência, enquanto tens força, o que tu puder fazer, tu faz, vigiando. Se a palavra diz assim, prega, pode pregar, prega. Tem dinheiro, ajuda. Pode orar, ora. Pode clamar, oras, chorar, faz isso. Entra numa situação emocional, um relacionamento com o Pai. Não usa a oração só para pedir. Conversa. Fala com o Pai. Pede perdão. Te alonga. Pode pensar o dia inteiro no Pai? Pensa o dia inteiro. Adoração é viver para Cristo. Então, havendo feito tudo isso, não importa o que aconteça, tu vai ficar firme. Para ficarmos firmes, então, temos que vigiar, irmãos. Irmãos, amados irmãos, essa palavra é maravilhosa. E esta palavra é palavra de salvação. O que nos leva para a parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículos 1 ao 13. Vocês conhecem bem o texto. E nós vamos relembrar e refletir um pouco, porque toda a Bíblia Sagrada, se nós paramos para refletir, é isso que acontece. A luz do Cristo está ali. E aí nós refletimos na palavra, significa que a luz do Cristo bate em nós e reflete. Tu passa a ser uma lâmpada. Tu passa a ser uma das 10 virgens que ilumina. Mas para isso tu tem que ter a palavra dentro de ti. Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui você sabe que essa parábola, ela é contada em cima de um costume judeu, de como o casamento dos judeus é feito. Nós temos as damas de companhia que vão iluminar o caminho do noivo com aquelas lâmpadas, com aquelas velas, com aquelas lamparinas, com aquelas candeias, que nós sabemos como são feitas, de barro, vai azeite ali dentro, um pavio, e é uma vela, é uma lâmpada. E o casamento judeu, em resumo, é assim: os noivos fazem um voto, trocam até um presente ali e tudo, o noivo paga um dote e a noiva fica comprometida com ele. E esse período de comprometimento, nesse período a noiva, ela tem que vigiar. Ela fica aguardando o noivo. Então vocês veem que até no casamento judeu, o Senhor Deus prefigurou, ele colocou uma sombra do que deveria ser depois. A Bíblia Sagrada é Cristo de capa a capa. Então até aí nós vemos a sombra de Cristo. A noiva, ela tem que vigiar. Ela tem que aguardar, porque ela, primeiro, ela aceitou o noivo, foi na casa do noivo, teve uma pequena cerimônia, trocaram presentes, fizeram uma celebração. O noivo pagou um dote, observe, o noivo pagou um dote pela noiva. E aí entra no período de comprometimento, a noiva reservada para o noivo. Neste período, o noivo vai preparar morada para a noiva. Inclusive, o pai do noivo é que vai olhar se aquela morada, se aquilo ali está bem feito. Ele que vai dar o aval, porque se fosse só pelo noivo, ele. Ah, semana que vem está tudo pronto, vamos nos unir. Mas o costume judeu é assim. Então, quando é dado o aval, quando o pai do noivo diz que está tudo certo, o noivo vai de encontro à noiva. E nesse tempo todo em que o noivo esteve preparando a morada para a noiva também esteve se preparando. Esteve vigiando com o vestido pronto, porque o noivo poderia chegar a qualquer dia do ano, a qualquer momento. Na parábola, versículo 1, então, o reino dos céus começa assim. O reino dos céus, ou seja, essa parábola, esse costume judeu, reflete como é que são as coisas com Cristo Jesus, como é que funciona o processo de salvação, como é que é o nosso relacionamento com o nosso noivo. Nós somos a igreja, a noiva. Já no versículo 1 diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ai, ai, ai, olha só quanta revelação, irmãos. Saíram ao encontro do noivo? Não, aqui já é o esposo. Vocês viram, observaram o que eu falei para vocês? O costume judeu: o noivo primeiro faz um compromisso com a noiva. Então, ele já passa a ser esposo quando ele vai buscá-la, porque ela já está comprometida para ele. Primeiro há uma celebração inicial e ela fica comprometida. O que que isso reflete na nossa vida? Qual é a nossa celebração inicial? É o batismo. É o batismo. Quando nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nós passamos a fazer parte da noiva, passamos a ser juntos a noiva. Estão entendendo, irmãos? A noiva de Cristo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, opa, tomando as suas lâmpadas, pegando para si, cada uma pegou uma lâmpada. O que que significam as lâmpadas que iluminam? A palavra. Qual é a lâmpada que eu uso para caminhar? Uma lamparina com azeite, uma candeia. É o que está na parábola. Qual é a lâmpada que eu uso para o caminho? É a palavra do Senhor. Então, na parábola, as 10 virgens tomaram para si a lâmpada para iluminar o caminho do noivo. Aqui, nós tomamos a palavra do Senhor para nós, para iluminar o nosso caminho. Até na parábola tem a questão de que tem as 10 virgens iluminando o caminho do noivo e tem a noiva, que depois passa a ser a esposa. Tem as 10 virgens e tem a noiva. E muitos ficam discutindo, ó, quem são as 10 virgens? Quem é a noiva? Tudo isso diz respeito à igreja, diz respeito a um casamento. Tanto a noiva como as 5 virgens que vigiam, você já conhece a história, são a igreja. A representação individual, cada um de nós, ou a noiva mesmo, que é a igreja imaculada. As 10 virgens tomaram para si as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. Nós tomamos para si a palavra e fomos ao encontro de Cristo. Cristo agora nos selou. Quando nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já fomos selados pelo Espírito Santo que habita em nós. A partir de agora, nós somos a noiva. Estamos aguardando o noivo. Porque nós tomamos esta lamparina, nós tomamos a palavra do Senhor para nós. É o poço de Jacó. E o Cristo dizendo, olha, aquele que beber dessa água que eu tenho vai receber vida eterna e abundante. Nós tomamos isso para nós. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cada um de nós é uma virgem que vigia. É uma virgem que tomou a palavra do Senhor Deus como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho espiritual. Ou seja, tem um caminho espiritual que não pode ser atravessado se não tiver a luz de Cristo, se não tiver a palavra do Senhor Jesus. Simples assim. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Depois nós vamos ver a confirmação no versículo 8, que diz assim, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então quer dizer que no versículo 3, a melhor tradução seria que elas não levaram azeite suficiente consigo. Elas levaram algum azeite, mas depois as lâmpadas das loucas se apagavam. No versículo 13, então, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, as prudentes levaram azeite nas lâmpadas e também mais um azeite reserva nas vasilhas. O azeite é conhecido como a presença do Espírito Santo. Irmãos, o azeite não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é azeite, coisa nenhuma. O Espírito Santo não termina. Ele é Deus. O Espírito Santo não falta. O Espírito Santo ou a pessoa tem ou não tem. Ou ela crê no Senhor Jesus ou não crê. Então o azeite é conhecido como o Espírito Santo, diz. Mas na realidade não é. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que ilumina, que dá entendimento. E aí a pessoa com entendimento, ela consegue trilhar esse caminho espiritual. Mas para ter a presença do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele está sempre ali, mas para te sentir a presença, para te receber a orientação do Espírito Santo, tem que ter fé no Senhor Jesus. Pois o Espírito Santo habita, ele chega a habitar naqueles que creem no Senhor Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele não falta. Não vai ter pouco Espírito Santo, muito Espírito Santo, não. O que vai ter é pouca fé ou muita fé. E conforme a fé da pessoa, ela vai receber mais ou menos orientação do Espírito Santo. Ela vai ter mais luz ou menos luz nesse caminho. Então a palavra do nosso Deus, ela ilumina quem realmente recebe a Cristo. Essa é a diferença. Porque muitos dizem, ah, perdeu a salvação. Não, não perdeu. A pessoa que perdeu a salvação é porque ela nunca ganhou. Ela nunca creu no Senhor Jesus de fato. Essa é a diferença. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ora, se realmente a palavra do Senhor Deus é luz para o meu caminho, é porque eu creio no Senhor Deus. Então é. Se eu creio, o Senhor Deus também é infalível. Ele é o Criador. E se eu creio é porque essa fé veio dele, aconteceu. Ou tu crês ou não crês. Então o azeite é a presença do Espírito Santo. Aquele que crê tem o Espírito Santo habitando em si. Basta ter mais fé para receber mais iluminação, mais revelações. E aí sim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A cada passo tu vai ver a luz de Cristo, a cada momento revelações, a palavra, o consolo do Espírito Santo, testemunho sobre testemunho. Então as virgens prudentes são essas que estão tendo um relacionamento com o Pai, porque buscam a face do Senhor, porque verificaram que é verdade, receberam a palavra, é verdade. Então vou buscar, é a maior riqueza que existe, a vida eterna. Então seguem de fato a Cristo. Já as virgens loucas não se importam em se preparar, não respondem a Cristo. É uma diferença crucial. as loucas tomando as suas lâmpadas, ou seja, aquele pessoal que aceitou a Cristo, se batizou, o Espírito Santo vem e habita na criatura, mas a criatura não segue observando, não segue vigiando, segue entristecendo o Espírito Santo. Essas são as loucas. Ou seja, entraram no corpo de Cristo, mas não fizeram parte do corpo de Cristo. Receberam aquela alegria. É um pouquinho de azeite que tinha na lâmpada. Realmente a palavra iluminou, se alegraram. Foi uma alegria verdadeira. Mas bancaram as loucas. E isto tudo é confirmado versículo após versículo. Quem quiser reler a parábola do semeador em Mateus 13, 18. As virgens loucas, elas estão confirmadas no início de Mateus 13, 18. Escutais vós, pois, a parábola do semeador, vocês conhecem. Ouvindo alguém a palavra do reino, olha aí, as virgens loucas também ouviram a palavra do reino. Tanto é que elas pegaram a palavra, pegaram a lâmpada que ilumina. Cada uma pegou no início um pouquinho de azeite. Se alegraram com essa palavra. E não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nesse caso aí são aquelas pessoas que entraram e saíram imediatamente. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha aí, essas já são as virgens loucas que ficaram mais um pouco. Se animaram, né? Receberam alguma alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O que foi semeado em boa terra são as virgens prudentes, as virgens que vigiam, as virgens que ouvem e compreendem. Por quê? Porque deram atenção. E aí você vai dar o fruto, muito fruto, pouco fruto. O fruto que cada um vai dar, a capacidade não é nossa, o Criador determinou essas coisas. Mas toda a palavra se completando. Até a parábola do semeador faz referência às virgens prudentes e às virgens loucas. E tardando o esposo, olha só, irmãos. É a volta de Cristo que muitos que não creem reclamam, né? Dizem, ó, esse Jesus de vocês há 2000 anos que não vem. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui é a carne. Vai chegar um momento em que nós estaremos aos cuidados do Senhor. Mas aqueles que vigiaram, quando chegar esse momento, já fez tudo o que podia, né? Se entrega. Se entrega porque vai ser desperto, vai ser chamado, vai ouvir. Quando for o momento de ressuscitar para a vida eterna, vai ser ressuscitado para a vida eterna. Mas enquanto o esposo não vem, nós temos que vigiar. No versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Isso tem ligação com Mateus 24, a volta do Senhor. Mas também tem ligação quando for o último dia da tua vida. Tu não sabe se na esquina tu vai tropeçar numa pedrinha, se um carro vai te pegar. Por isso que nós temos que vigiar. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. No costume judeu, quando o noivo já tem preparado a morada onde vai ficar a esposa dele, ele vai ao encontro da esposa, vai buscá-la. Mas no costume judeu tem as damas que vão iluminando com a candeia. E aí, quando aviso, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, quer dizer, elas têm que se levantar, elas têm que sair daquela rotina, daquele adormecer, né, daquele dia após dia, em que o noivo ainda não estava pronto, então passaram-se meses, o noivo decide vir, e é anunciado, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Esse anúncio é para quem? Para as virgens, as damas de companhia tinham que estar preparadas para iluminar o caminho do noivo. É uma celebração, né? Até a casa da noiva. É uma coisa bonita, né? Toda a cidade, todo o bairro vai ver. Todo o bairro já sabia que aqueles dois estavam prometidos. E naquela noite o esposo resolveu sair, ó, tá tudo pronto. O meu pai já autorizou, eu fiz tudo certinho. Preparei uma casa, tudo certinho, para minha esposa. Vou ao encontro dela. Então, sai o clamor assim, né? Aí vem o esposo. E as virgens, ouvindo isso, elas levantam e preparam as suas lâmpadas. Então, irmãos, vejam a parábola e o que significa para nós. À meia-noite ouviu-se um clamor. Quer dizer, esse clamor é quando chega o fim para nós. Ou quando o Senhor Jesus voltar, Mateus 24, ou quando chega a nossa primeira morte. Nesse momento, para nós, vai ser como que um grito dizendo, aí vem o esposo, tu é a noiva. Tu está preparado? Tu está preparada? Tu é a noiva. Dizer, a noiva é a igreja, somos nós todos, mas a salvação é individual. À meia-noite ouviu-se um clamor. Da mesma forma, quando acontecer, a tua alma vai ouvir um chamado. Morreu, meu irmão, minha irmã. Morreu, morreu. Agora tu não pode fazer mais nada. Está decidido o teu destino. Aí vem o esposo. Será que tu vai conseguir agora sair ao encontro do esposo? Será? Porque somente a noiva vai ter condições de reconhecer o esposo. Agora já não é mais noiva e noivo, né? Porque a hora que tu morrer está decidido. Ou tu é a esposa, decisão de já estar casado com Cristo, está selado. Ou tu não é a esposa. Ou Cristo vai ser teu esposo para sempre ou não vai ser. À meia-noite ouviu-se um clamor, um momento em que foi anunciado, aí vem o esposo, é Cristo chegando. E aquelas virgens então se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Preparar a lâmpada lá é... Quem tem a lâmpada, preparou a lâmpada, né? E quem não tem? Quem foi prudente, na hora que for a hora, vai estar preparado. Vai estar com a palavra. Vai iluminar, vai ser candeia que ilumina. Lembrem-se, Cristo é a luz do mundo. Quem tem a luz de Cristo é filho do Pai de Cristo. Porque o Pai de Cristo é o Pai das luzes. Ele só é Pai das luzes e não das trevas. Para ser reconhecido como filho, filha do Senhor Deus, tem que ter a luz de Cristo, porque Ele é o primogênito entre muitos. Ele é o primeiro, Ele é o nosso exemplo. A exemplo de Cristo, nós temos que ter a palavra do Pai dentro de nós. Esse é o azeite para o meu caminho. A palavra do Senhor Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se eu fui uma virgem prudente, se eu vigiei, se eu observei a palavra, se eu atendi ao chamado, eu fui uma ovelha que ouvia a voz de Cristo, seguia Cristo. Então, quando vier o clamor, aí vem o esposo. Nesse momento eu vou poder preparar a minha lâmpada, eu vou poder mostrar para o Senhor, olha, sou teu filho. Olha, eu tenho a luz, não vou precisar dizer nada. O Senhor é que vai dizer. O Senhor é que vai reconhecer quem é filho, quem não é filho. Ele é o Pai das luzes. E as loucas disseram às prudentes, ah, quando chegar a hora, quando verem que Jesus é o Senhor, aí vai ser, todo mundo vai querer. Me diz como que eu faço. Dai-nos do vosso azeite. Me mostra, me dá isso que tu tem, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porque as virgens são todos aqueles que professaram a Cristo, todos aqueles que tomaram a palavra para si no início. Mas as virgens prudentes levaram consigo mais azeite. Ou seja, lembrando, o que é o azeite? É a presença do Espírito Santo. É perceber que o Espírito Santo está ali, disponível. Só percebe isso quem vigia, quem observa. De tanto vigiar, começa a receber mensagens do Espírito Santo. Começa a entender a palavra. Começa a ficar atalaia do Senhor. Então, as prudentes, quando chegar a hora, elas vão ter a luz dentro de si, vão poder estar preparadas. Mas as loucas virão a nós e dirão: olha, me dá isso aí que tu tem, agora eu vi que é verdade. Agora é tarde. Agora é tarde para muitos, né? Só que isto é uma parábola justamente para avisar. Não é tarde para nós. Neste momento, imaginem que nós ainda podemos buscar ainda mais. E sempre tem um irmão ou outro que não está buscando como deveria. Então saiba que tu estás na posição da virgem louca, como eu estive. Até um anjo desceu para me dizer que eu estava indo para o inferno. O que a parábola quer dizer é que vai chegar um momento, seja na volta do Senhor Jesus, ou seja no momento que tu vai estar morrendo ali, não vai dar tempo. Não vai dar para chegar alguém e dar uma bênção: olha, está salvo, foi para o céu. Irmãos, sabemos que tem um ladrão que foi salvo na cruz, em cima da hora. Mas nós não podemos pensar assim, porque só Cristo sabe se aquela alma realmente o aceitou naquele momento, o ladrão aquele aceitou. Poderia dizer assim: ah, mas ele estava sendo crucificado, sangrando. É claro que aceitou. Mereceu. É verdade, mas tem um outro do outro lado que também estava sendo crucificado e não foi salvo. Nós não podemos confiar nisso. Se está sendo avisado agora, se o Espírito Santo está dizendo que nós temos que vigiar como virgens prudentes, que temos que levar mais uma vasilha com mais azeite em reserva, mais do que é usado dentro da lâmpada, ou seja, significa que o Espírito Santo está presente, ele habita em nós, mas nós temos que buscar a orientação do Espírito Santo, como se estivéssemos enchendo as nossas almas mais do que as nossas almas possam encher, acolher. A palavra quer dizer que a tua alma é tão grande, que ela quer ser preenchida e que nós não percebemos os limites ainda. Nós temos que buscar mais e mais da palavra do Senhor, e só o Senhor Deus sabe o quanto é necessário. Simples assim. Porque vai chegar um momento em que muitos vão dizer: olha, como é que eu faço para me salvar? E a pessoa vai dizer assim: olha, eu não posso. Não posso te dar o relacionamento que eu tive com o Senhor agora para ti. Tu não desenvolveste esse relacionamento. Tem um ladrão na cruz que na mesma hora. Isso é espiritual. Isso aí nós não podemos entender como funciona. Nós podemos entender o que o Senhor nos pede para fazer, e um pouco disso a gente sabe o motivo. Mas é espiritual. Por que que aquele ladrão a vida inteira, e como é que ele conseguiu reconhecer o Cristo ali? E como é que o outro não conseguiu reconhecer o Cristo? Esse grito, esse clamor que diz assim: aí vem o noivo, na realidade já foi dado. E na realidade é aí vem o esposo, diz a palavra no versículo 6. Porque aquele que crê, ele é prometido, ele é a noiva e Cristo é o noivo. Mas aquele que crê mesmo, que vigia, que busca, este está selado, garantido. Ele já é como sendo a esposa e Cristo já é como sendo o esposo. E esse clamor, esse grito, aí vem o esposo, ele está sendo dado todos os dias pelos pregadores. Para aqueles que não creem: olha, aí vem o esposo. Te casa com ele que tu vai ter a vida eterna. Já foi dado esse clamor. E como ninguém ouve, somente os irmãos em Cristo, esse clamor ele é direcionado para a esposa. Para a esposa. Mas aí nós temos no meio cinco virgens prudentes e cinco loucas. Quer dizer que a iniquidade, os laços do maligno, as coisas ruins que podem acontecer preparadas pelo maligno, as seduções do mundo são tantas que o Senhor diz: vigiai, que mesmo dentro daquilo que nós vemos como sendo a noiva, não é que a noiva seja, olha, metade da noiva é prostituta, não. É que nós não sabemos, nós não julgamos. Mesmo isso, que nós entendemos que a igreja, aí no meio tem uma parte, não sabemos se é 5 e 5, 6 a meio, mas é uma parte, a palavra quer dizer que não é a noiva. O que a palavra quer dizer é que mesmo tu e eu podemos cair no engano de achar que nós somos de Cristo e não somos. Mesmo as virgens, entre elas tinham 5 virgens loucas. Tu é louca. Tu sabe como é que é o cortejo, tu sabe como é que é a festa, como é que tem que proceder, tem que ter o vestido certo, a tua lâmpada tem que ter azeite, tu sabe que nós vamos caminhar meia hora levando o noivo até a casa da noiva, esse azeite vai acabar, tem que levar uma vasilha separada. Tu sabes que tu aceitou a Cristo, tu sabes que tu precisa de orientação do Espírito Santo, que essa caminhada pode demorar mais do que tu imagina. Tu sabes que a palavra diz que o padecer por Cristo foi algo concedido para ti, é para a tua salvação, que está doendo, que é difícil, etc. Mas tu precisa do Espírito Santo iluminando essa caminhada, tu precisa da palavra de Deus, precisa vigiar. Não pode te entregar assim, ah, deixa assim mesmo. Então, irmãos, as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, quer dizer, tanto as loucas como as prudentes, quando veio o clamor, vai chegar um momento que Cristo vai vir. Ou vai chegar um momento que muitas pessoas que não buscaram a Cristo vão estar na cruz como aquele ladrão que não foi salvo, querendo, olha, apavorado. Ah, umas querendo a Cristo em cima da hora e outras querendo a salvação de qualquer jeito. E aí as prudentes vão dizer assim, olha, eu não posso te dar do meu azeite. Porque na realidade não tem azeite, não tem lâmpada, não tem coisa nenhuma. Aqui é o Espírito Santo que está presente na minha vida. Ele está presente na minha vida porque eu tenho fé nele. Porque eu tive um relacionamento com ele. De um dia que seja, não sei o tempo que foi estabelecido para a tua alma. Por isso que a mensagem é para agora. Começa agora. Se tu vigiar um único dia, está cumprido. Mas não para mais. Então as prudentes responderam, olha, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Comprei o azeite. Essa parábola ela diz que muitos em cima da hora não vão conseguir comprar o azeite. Mas ela explica como parábola para alertar. Significa que dá tempo de comprar o azeite. Que o irmão ou a irmã que não desenvolveu ou quem não aceitou a Cristo ainda é só aceitar. Se vigiar um dia só e morrer depois, está salvo. O Senhor Deus sabe o tempo da tua alma, as tuas condições, a tua capacidade, o tamanho do teu vaso. As prudentes responderam, olha, não seja o caso que falte a nós e a vós, porque aquele azeite delas tem que iluminar o caminho do noivo até chegar na noiva. O azeite na nossa vida, a presença do Espírito Santo, tem que iluminar a nossa vida até que nós cheguemos a Cristo. E até que Cristo chegue a nós. Primeiro é Cristo vindo a nós. Quando Ele decidir, Ele vem. Nós estamos aguardando. E quando Ele vier, Ele vai nos levar. Igual a parábola. Elas disseram, olha, vão comprar. Porque se eu der do meu azeite para vocês, vai me faltar. É a mesma coisa dizer assim, olha, se eu me parar para tentar botar na tua cabeça, se tu não quer me ouvir, eu não vou perder meu tempo contigo. Não vou. Se tu não quer, eu não vou perder meu tempo contigo, porque eu não posso te dar isso que tu não quer receber. Estou te falando que é assim, assim, assim, vai, vigia, lê a palavra, faz isso. Tu tem que ir por ti mesmo, vai e compra esse azeite logo. Na palavra diz, e elas, indo comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aquelas que não tinham azeite, quer dizer, não tinham relacionamento, não tinham fé, não buscavam o discernimento do azeite, quer dizer, o discernimento do Espírito Santo, então não tinham a luz de Cristo em si. Se não tinham a luz de Cristo, também na parábola era assim, no costume judeu. Chegar uma pessoa querendo participar da festa lá, olha, eu sou uma dama de companhia e um noivo, olha assim, escuro, não tinha lâmpada, nada, ele não podia deixar entrar qualquer uma. Ele ia deixar entrar aquelas que já estavam com aquele preparo todo da festa, combinado como ia ser, os detalhes, se tinha uma fitinha, uma rosa, todas vestidas iguais, alguma coisa assim, ou pelo menos teriam que ter uma lâmpada iluminando para ele ver quem era que estava chegando. Então tem muitas coisas que aconteciam no costume judeu. E assim hoje nós temos muitas coisas que o Senhor Deus nos orienta, são os preceitos, é a lei, é o entendimento de como funciona a salvação, e nós temos que vigiar, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando acontecer, irmãos, já desceu um anjo, irmãos, eu não estou dizendo que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Eu não marco data. Apesar dos sinais estarem apontando o tempo do fim, eu não quero provar nada para ninguém. Eu me sinto ridículo porque eu não posso provar nada. Não tem como provar de que vos falo a verdade. Mas desceu um anjo em carne. E se fosse a volta do Senhor Jesus, eu seria uma virgem louca. Ou seja, seria dado clamor, os que estão em Cristo seriam levados e eu não. Eu já havia tomado a palavra para mim como cristão. Eu já havia pego a lâmpada, mas não estava com azeite suficiente. Ou seja, no meio da minha caminhada de cristão, eu estava olhando mais para o mundo, achando que a salvação é ingresso, está na gaveta, eu estou salvo. Peguei 2, 3 versículos. Olha, salvação é pela graça. Olha, quem está salvo está selado pelo Espírito Santo. É verdade, mas isso é quem crê. E quem crê, vigia. Porque crê naquele que mandou vigiar. Então, se eu creio, eu faço o que ele mandou. Simples assim. Então, irmãos, esse meu testemunho serve para vocês verem que a palavra é verdadeira. O Senhor Jesus não aceita cristão morno, porque cristão morno não é cristão, não é de Cristo. É crente morno. Crente por quê? Porque deu algum crédito. É. Colocou alguma confiança. É, mas é morno. Não entendeu ou não quis receber que é uma situação de céu e de inferno. É entrega para Cristo. É crente mesmo, é quente. Então o versículo 9 diz: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Quer dizer, na parábola não deu tempo. Elas foram comprar lá em cima da hora, mas é por isso mesmo que ficou a parábola para nós. Isso aconteceu comigo. Eu estou indo comprar o azeite, estou comprando mais e estou comprando. Mas o que é esse comprar o azeite que diz a parábola? Se está na parábola é porque serviu de exemplo. É para comprar o azeite e vai dar tempo para nós. Isso nos leva lá para o Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 ao 18, que fala do mesmo assunto. Comprar o azeite é tomar a decisão de vigiar, de observar a palavra, de começar a aprender com Cristo, de despertar, de ser uma virgem prudente. A partir de agora que tu viu que é sério assim, que tu viu que vai ter virgem lá, que vai ter pregador como eu, e o Senhor Deus vai dizer assim, o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, não. E eu vou dizendo: mas eu preguei no teu nome, quantas madrugadas eu fiquei em claro. Ele vai me dizer: tu ficou em claro porque já tinha um mal sobre ti. Não tinha saída mesmo. Tudo era mal, tudo estava ruim para ti, tu trocou uma coisa por outra. Tu, no teu coração, tu não estava o teu amor por mim, tu não estava buscando. Já pensou se eu ficar nessa situação, irmãos? Então eu estou comprando. É o que diz aqui, eu passei de virgem louca para virgem prudente. Porque a parábola diz assim: olha só, a virgem louca que eu era, agora ouviu da virgem prudente, que diz assim: olha, vai lá e compra para ti esse azeite. Resolve isso. Então vamos entender um pouquinho como comprar o azeite. Apocalipse 3, versículos 15 ao 18. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha aí, irmãos. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Espiritualmente falando, né? Porque na carne nós somos ricos mesmo. Nós estamos nus, estamos vestidos, estamos alimentados, estamos até sofrendo. Muitos de nós estão já em guerras e tudo, mas na carne não é a mensagem, é espiritual. Aqui em Apocalipse 3, 15 ao 18, está mostrando que tem pessoas que não são de Cristo. Está numa indiferença como eu estava. Eu já demonstrava o meu amor, já estudava a palavra, mas eu passava meus dias como aquele que durante a semana não pensa muito em Cristo. É só no momento de ir na congregação, é só no momento de ler a palavra, mas quando anda na rua, se envolve com qualquer um, conversa com qualquer um, de qualquer jeito. E ainda que naquele dia eu não estava roubando, matando e nada aos olhos do homem, desce um anjo em carne para me dizer não, não, não, não, não, não. É, irmãos, simples assim. E a nossa incredulidade nos leva, muitos de nós, à condenação. Eu jamais esperaria que desceria um anjo para falar naturalmente comigo, com um grande poder, que eu não posso vos revelar, mas naturalmente, dizendo não, não, não, não, não, não. Primeiro que eu não esperava, eu, um Zé Ninguém. Depois que se eu esperasse, eu ia imaginar uma cena de filme. É, eu ia imaginar uma cena de filme. A própria palavra diz que vocês, cada um de vocês, eu, nós, somos algo tão grande que nós não estamos ainda nos apercebendo. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Por que que aquele anjo teria que vir assim, cheio de fumaça, explodindo tudo? Isso vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Desceu um anjo em carne. E é por isso que eu estou dizendo para vocês. Eu me achava rico. Ah, mas nunca fui rico, mas é que eu estava passeando, já estava em Cristo. Estou salvo. Né? É, indo para lá, para cá. Eu não sabia que eu era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado é a pior palavra, fora da graça. Não, não, não, não. A graça de Cristo não é um ingresso na gaveta. Aquele anjo, irmãos, me dizendo não, não, não, não, não, várias vezes. Desgraçado. Estar na graça é maravilhoso. Peca, tu não quis pecar, peca. Deu um problema e não sei o que, clama, chora, tu está perdoado. Tenha certeza disso. Mas porque tu está buscando. Agora, se tu está andando achando que está enriquecido, ah, já ganhei o reino do céu, já estou salvo, ah, não preciso fazer mais nada. Não. Eu estava com esse sentimento. Desgraçado, fora da graça, indo para o inferno. Então, no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Não tem nada a ver com roupa, com olhos, com dinheiro, não tem nada a ver com fogo. Aqui é na alma, aqui tem a ver que se tu não cumprir, aí vai ter fogo depois, é o lago de fogo. Então esse versículo de Apocalipse 3, 18, está ligado com Mateus 25, 9. As prudentes dizendo, olha, não aconteça, não seja o caso que falte a nós. Vamos fazer o seguinte, eu não vou poder dar o do meu azeite para vocês. Vão lá e compra para vocês. Está aqui, Apocalipse 3, versículo 18. As virgens prudentes dizendo, olha, aconselho o seguinte, vai lá comprar o azeite. Aqui o Senhor Deus dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aconselho-te, ó, é um aviso, dá tempo de comprar. Compre ouro provado no fogo. O que que é isso? É o ouro puro? O que que é o ouro puro, irmãos? O que que é ouro? É o que mais tem valor. O que que mais tem valor? É a palavra. O que que é comprar? É adquirir. adquira a palavra, que é de graça, é pela graça e de graça. Mas é provado no fogo. O que é provado no fogo? Quando chegar às dificuldades, vigia, não abandona a palavra. É isso que diz aqui no versículo 18 de Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por quê? Estava dizendo ali, ó, tu não é frio nem quente. Tu está no meio, morno. Não dá para saber se tu crê mesmo no Senhor Jesus. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha, irmãos. Vai chegar lá em cima, não te conheço. Se chegar uma trupe lá em cima, o Senhor dizendo, não vos conheço, apartai-vos de mim para o lago de fogo. Então, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Receba de graça esse ouro que é provado no fogo, ou seja, essa experiência com Deus provada no fogo. Tu está na dificuldade e tudo. Não esmoreça. Encha a tua candeia com a palavra, com azeite, com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho da palavra. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aí sim tu vai estar rico, rica. E compre também roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O que é isso, irmãos? Comprar roupas brancas. Adquirir a tua inocência em Cristo Jesus. Comprar é sem dinheiro, é receber, é simplesmente cumprir aquilo que o Senhor Deus manda tu fazer. Não precisa de dinheiro, tu vai fazer o que tu pode, mas faça, vigie, observe a palavra, o que a palavra manda tu fazer, faz. E fazendo isso, mesmo em meio às dificuldades, tu estás adquirindo roupas brancas. Ou seja, tu estavas nu perante o Senhor. Estavas com a tua vergonha aparecendo, o teu pecado aparecendo. E agora tu vais aparecer perante o Senhor vestido, vestida de roupa branca, que significa inocência. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, o que é isso? Pessoa morna parece que não está vendo. É uma questão de condenação ou salvação. Começa a ver, desperta. Faz o simples que o Senhor te pede para fazer. Comprar ouro, adquirir ouro, tomar ouro para si. O que é ouro? É a palavra. É ter a palavra. É ter o conhecimento da palavra. Por isso se chama ouro. Por isso é o valor, é a salvação. Porque em João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se a vida é eterna é essa, a pessoa está se prostrando para Maria, para santos, confiando em objetos benzidos, ungidos, buscando o poder do pêndulo, botando cartas, assistindo novela demais, se ocupando com as coisas do mundo, essa pessoa não tem a vida eterna, porque não conhece o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviou. O Deus zeloso, eu lhes dou testemunho, o zelo desse Deus, que cuidou da minha vida inteira, da minha alma se fez presente, me deu o dom de perceber a ação de demônios e o livramento, e até o dia em que um anjo do Senhor Deus desceu, para quem ouve, parecendo a coisa mais boba, mais fútil, mais sem nexo, sem nada, vem me dizer, num grupo um chegou e falou assim, olha, agora esse louco vem e diz que recebeu um anjo, que um anjo visitou ele. Então ele não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia, está se achando. E eu ia ser louco mesmo se eu inventasse essa história, irmãos. Ia ser louco. Não leu a Bíblia, não sabe até as coisas que acontecem quando o Senhor Deus manda. Quando o Senhor Deus ordena, até uma jumenta pode falar. Então, quando eu lembro da jumenta de Balaão, normal para mim. Normal, eu que já a vida inteira vi coisas, até o dia em que um anjo do Senhor veio. E hoje eu estou sem chão. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor que eu fiquei num beco sem saída e o Senhor Deus me colocou assim na frente. É Cristo Jesus, é a porta de salvação. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Toda a palavra se completando, quando o Senhor diz assim que os dois maiores mandamentos são amar a Deus, é o primeiro, e amar o semelhante, o segundo, e que destes dois mandamentos se cumpre. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Se nós sabemos isso e permanecermos mornos, aí não tem salvação, porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento do Senhor Deus, é o que acontecia comigo. Eu tinha conhecimento do mundo, mas não buscava o conhecimento do Deus verdadeiro. Isso é que é comprar o azeite para ti. Que azeite é a presença do Espírito Santo. Como é que a tua alma vai ter a luz de Cristo? Tem que ter o Espírito Santo presente, mas somente aquele que crê. Comprar o azeite é passar a crer nesse Deus, é passar a seguir esse Deus. Apesar das dificuldades, Cristo disse que nós seremos provados. Então nós estamos comprando na realidade o quê? Um ouro provado no fogo. E de graça, sem dinheiro. Mas o Senhor exige a nossa fé, o nosso sacrifício. Porque quando nós estamos comprando esse ouro provado no fogo, nós estamos adquirindo a santidade, roupas brancas, as vestes perfeitas para o casamento lá em cima. É o preparo. É o que as virgens prudentes dizem para nós. Se nós estamos na posição de virgens loucas, consideremos, pelo menos, não que estejamos. Devemos permanecer sempre nos aperfeiçoando em Cristo, como se estivéssemos na posição. Eu estive. Repito, eu estive na posição de virgem louca. Por isso desceu um anjo. Então hoje eu estou todo dia aflito num bom sentido. Aflito, pensando, adorando, buscando, a minha mente está buscando o Senhor. Eu estou comprando o azeite. Eu estou buscando a presença do Espírito Santo dentro da minha candeia, da minha alma, para que a minha alma ilumine. Comprar o azeite é ver o que a palavra manda fazer, é clamar, é pedir, é orar, eu clamo, eu peço, eu penso no Senhor. Eu sonho, eu que não durmo, eu chego quase a dormir, às vezes dá um sonhozinho rápido. Tudo com a palavra, as coisas que acontecem. Essa palavra está viva. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele cumpriu a palavra, ele é a palavra, ele é o Verbo de Deus. Por isso, ele é perfeito. Porque ele não somente cumpriu a palavra do Pai, como ele é um com o Pai, ele é a palavra do Pai. Quem vê a Cristo, vê a Deus, ele é Deus. Quem busca a Cristo Jesus, busca a face do Senhor. Está comprando o ouro provado no fogo. Porque quem busca a Cristo nesse mundo, padece. Começa a ter roupa branca. Começa a virar santo com Cristo. Por caminhos que nem imaginava. Por isso que nós não somos santos. Nós recebemos de Cristo a santidade. Nós compramos esse ouro. Mas como comprar? A gente compra sem dinheiro. Basta vigiar, basta fazer o que o Senhor Deus manda fazer. Unja os teus olhos com colírio para que vejas. O que é isso? É vigiar. É o Espírito Santo falando e a partir do momento que tu prestar atenção... Aquilo que o Espírito Santo fala, tu vai começar a ver. A tua alma vai ver. Quando as virgens prepararam as suas lâmpadas para sair ao encontro do esposo, vejam na parábola, no momento em que elas estão preparando as lâmpadas, é para iluminar já o caminho do esposo. É quando o noivo que casou um ano atrás passou esse período preparando tudo para a noiva. Agora é a hora, então ele foi buscar a noiva. Cristo também. Cristo disse que foi preparar moradas. Esse tempo todo é Cristo preparando moradas. É Cristo preparando a grande família. Tem aqueles salvos lá em cima dizendo até quando, Senhor. tudo isso está acontecendo. Então, o noivo está preparando, mas no momento que Cristo vier, já vai ser na condição de esposo, porque já vai estar decidido quem está salvo, quem não está salvo. Quem está salvo vai subir. E quem morrer em Cristo já morre na condição de esposa, não de noiva. Quando o noivo sai, ele já sai agora para buscar a noiva, então já sai na condição de esposo, segundo o costume judeu. Prepararam as suas lâmpadas para sair ao encontro do esposo, quando já está decidido que aquela alma vai se unir a Cristo. Mas como que ela vai fazer isso se ela não der atenção à palavra de Cristo? Como que a noiva vai ser a esposa se ela não der atenção para o noivo antes? A noiva de que noivo? Para ser esposa de que esposo? Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fizemos o primeiro acordo. Declaramos para o mundo, olha, eu agora sou noiva de Cristo. Então, como noiva, nós estamos nos preparando, vigiando. Quando o noivo vier, nós temos que estar adornados com a palavra. Nós temos que estar vigiando. A palavra diz que a salvação vem do conhecimento de Deus, é claro. Como é que a noiva vai reconhecer o noivo? E como é que o noivo vai reconhecer a noiva? Segundo o costume judeu, quando eles se encontram de novo, eles já são esposo e esposa. Mas se vem aí o esposo, vem buscar a esposa e não encontra a esposa, encontra a prostituta, não vai levar. Aí, então, aqueles que vigiam, que estão buscando a palavra, vão recebendo conhecimento da palavra. Desta palavra maravilhosa, que nos ensina tantas coisas, que é uma progressão na fé. Não no sentido de, ai, será que eu estou salvo? Será que vai dar tempo? Não, tudo é no tempo de Cristo. Mas o entendimento é uma progressão. Por exemplo, nós lemos em Êxodo 33, 20, esse texto. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Claro, o Senhor Deus, eternamente, é infinitamente e sempre será infinitamente maior do que nós. Não tem como. Né? Se só o sol, que é uma estrelinha só, se alguém chegar perto do sol morre queimado, muito mais o Criador. Mas aí nós lemos em Hebreus 12, 14 o texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Puxa, então o que é isso? Primeiro diz que ninguém pode ver a face do Senhor e agora é para seguir em paz, em santificação, para que possamos ver a face do Senhor. Aí nós prosseguimos, João 10, 30. O Senhor Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Ah! Aí nós prosseguimos. João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Olha só. Tem que parar para apreciar isso. Olha o que diz a palavra. Primeiro diz, ninguém jamais viu a Deus. Pô, isso eu já entendi até aqui. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai. Mas o Pai não é Deus também? Como é que o Deus está no seio de Deus? Quem é o Deus unigênito? É o Filho unigênito, é Cristo. O Deus unigênito que está hoje no seio do Pai, juntinho do Pai, esse o deu a conhecer. Então, Deus, o Pai, face a face? Não, jamais. E vai confirmando, João 14, versículo 9. O Senhor Jesus diz o quê? Quem me viu a mim, viu o Pai. Claro, Ele é o Senhor Deus representado em carne. Ele e o Pai são um. Quem viu a Cristo, viu o Pai. E João 1, versículo 1, também. No princípio era o Verbo, que é Cristo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E segue toda a palavra. O Senhor Deus é o Pai das luzes. O Senhor Jesus é o Filho unigênito. É a luz do mundo. É a primeira luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. O Criador é o Pai das luzes. Tiago 1,17. Somos filhos do Criador porque somos a imagem e semelhança de Cristo. Porque vigiamos a palavra de Cristo, observamos a palavra de Cristo, observamos a luz de Cristo. Ele é o primogênito. Nós nos espelhamos nele, refletimos a luz de Cristo. É o que lemos em Romanos 8 e 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glórias a Deus! Amados, a salvação vem de conhecer a Deus, porque esta palavra, conhecer, tem um significado semelhante ao de Mateus 1, 24 e 25. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele recebeu a sua mulher, não abandonou. Mas, diz a palavra no versículo 25, que ele não a conheceu. Aí nós entendemos que ele não se deitou com ela. Ele não se uniu uma só carne com ela até que deu à luz seu filho. Ou seja, depois ele se uniu. Em vários outros pontos da Bíblia nós vemos isso. Aqui no versículo 25, nós vemos a palavra conheceu significando se unir carnalmente, se tornando um com Maria. E não a conheceu até que, ou seja, não se uniu carnalmente com Maria, não se tornou um com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Depois ele se tornou um com Maria. Então, semelhantemente, a salvação vem de conhecer a Deus por quê? Porque nós espiritualmente agora, porque antes era o nascimento da carne. Na carne, a palavra conhecer tem este sentido também, de se tornarem um, unidos pela carne. Mas espiritualmente, após nascermos da água e do Espírito, nós iremos nos tornar um com Deus. Por isso que a salvação vem de conhecer a Deus. A salvação vem de tomar a palavra do Senhor Deus, a água que o Cristo oferece no poço de Jacó, e beber esta palavra, colocar para dentro de si. E isso só é possível se a gente vigiar. Por quê? Porque nós nascemos da carne e é muito fácil misturarmos doutrinas. Isso é o crente morno. É o crente que pega um pouquinho da fé no Senhor Jesus, um pouquinho do mundo, mistura, fica de um jeito, se acomoda num canto e não está buscando a face do Senhor. Não conhece este Deus que é exigente, mas é zeloso. Nos deu a salvação garantida em Cristo Jesus. Na parábola, as virgens estão iluminando o caminho do esposo até a esposa. As virgens, então, para iluminar, elas têm que ter a presença do Espírito Santo. Só quem crê, só quem busca conhecer a Deus, tem a presença do Espírito Santo, orientando para que possa conhecer a Deus, para que possa estar no caminho, na verdade e na vida. Então, estas virgens que vigiam, elas têm a luz de Cristo e podem anunciar a Cristo, podem anunciar a chegada do esposo. E antes da chegada do esposo, anunciam então a salvação pelo noivo. para as pessoas que querem se tornar a noiva. Isto é pregar, é levar a palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A doutrina de Cristo diz para iluminar. A própria parábola das 10 virgens diz que elas estão anunciando, estão iluminando o caminho dos dois, do esposo e da esposa, até a casa nova, até as moradas que Cristo foi preparar. Aqui neste ponto, muitos perdem a simplicidade das parábolas. Nesta parábola, as virgens estão iluminando o caminho do noivo e da noiva, do noivo ao encontro da noiva e da noiva junto com o noivo, os dois, indo para sua morada eterna. Esta parábola para nós, ela reflete que em algum momento nós somos a noiva de Cristo, iluminando o caminho de Cristo como João Batista, anunciando, declarando, dando o testemunho verdadeiro de Cristo. Mas quando Cristo vier, quando for a hora em que não há mais tempo para aqueles que não quiseram ser a noiva, então nós imediatamente nos transformamos na esposa. E aí então nós vamos com Cristo para as moradas que Cristo foi preparar. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, versículo 13. O sal da terra, irmãos, aquele que não ilumina, não vigia, não tem a luz de Cristo, não exala o cheiro de Cristo, é como um sal que não salga. Cristo é a nossa luz, nos aperfeiçoamos em Cristo para sermos filhos do Pai das luzes. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus 5, versículos 14 ao 15. O Senhor dizendo que nós, as virgens prudentes, as virgens que vigiam, as virgens que observam a palavra, nós somos a luz do mundo. Nós temos que aparecer, temos que ou pregar, ou ter o cheiro de Cristo, ou dar o testemunho de Cristo, sempre congregar em um nome do Senhor Jesus, viver em Cristo. Nós temos que ser a luz de Cristo nesta terra, até morrermos. Porque morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é como a volta do Senhor. Morrer em Cristo é deixar de ser noiva e passar a ser esposa imediatamente. É estar consumado. É para isso que Cristo sofreu e foi pendurado no madeiro por amor de nós, para que sejamos um com Ele. A salvação vem do conhecimento de Deus, amados. Eu sei que vocês sabem isso, mas a palavra diz para vigiarmos e para desejarmos muito que as coisas aconteçam e aconteçam conforme a vontade do Senhor. Amados irmãos, eu fui exatamente uma virgem louca. Não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver com insanidade, porque o dia que chegar na insanidade, está selado. Por isso que antes tem que ter esse relacionamento com o Senhor Deus. Antes tem que chamar de pai e ser filho e ser filha. Não adianta sair na rua dizendo que é meu pai só porque eu quero, porque ele é milionário, é meu pai. Não. E é bem assim mesmo, o Criador que é o milionário nessa história. Ele é o dono do ouro e da prata. Quem estuda um pouco a palavra, quem recebeu revelações, eu, misericórdia, um anjo me visitou. E a minha alma carnal presa, pensando nas coisas do mundo, não se dava por conta até dizer dezenas de vezes, espera aí, para, criatura, para, um anjo desceu, é assim mesmo, para de se lamentar, para. E eu ainda me lamento, às vezes, se eu olhar um casamento cristão, eu choro. Ah, porque eu não posso mais ter isso, não posso ter aquilo. E a todo momento o Espírito Santo dizendo, desperta, ainda falta, para, larga isso. Tu está vendo o inferno? Então, eu estou salvo, mas eu continuo ouvindo a advertência do Espírito Santo. Nós temos que ser assim, conhecer a Deus, desejar muito, muito mesmo ser um com o Pai e com o Filho. Isso é adoração. Aí quando começa a acontecer as coisas, ficam esperando o vídeo disso, o vídeo daquilo, tudo bem, olha, mas fica com a alma cheia dessas expectativas. A nossa expectativa é Cristo. Ah, mas amanhã um terremoto. Ah, mas amanhã vamos fazer isso. É, mas é amanhã se cair uma pedrinha na tua cabeça lá de cima da construção, tu morre também. Um tijolo. Tem que pensar assim, porque o Senhor Jesus nos ensinou assim. E eu não estou dando aula para vocês. Não, irmãos, o Espírito Santo está falando comigo também. E o que é o conhecer a Deus? Por que que a salvação vem do conhecer a Deus? Como é que tu vai se unir com o Criador se tu não sabe quem é o Criador? Como é que tu vai casar com um esposo se tu não é esposa? Tu não conhece, nunca foi a noiva? É, toda essa linguagem é para explicar isso. Tem um Deus maravilhoso, perfeito, que nos chamou. O Criador nos fez almas perfeitas à sua imagem e semelhança e nos chamou. Agora, o chamado responde quem quiser. É assim, o estrago está feito. Nós já estamos aqui, é assim, vai desandando. Para mim já desandou. Mas a esperança é Cristo. E que esperança maravilhosa! O laço, o pecado, as trevas em que nós estamos são tão profundas, tão fortes, que eu vos dou testemunho da verdade, que é o que diz a palavra. Existem virgens loucas. O que é virgens loucas? O que é ser virgem na palavra? Ah, então quer dizer que a prostituta não tem salvação lá, o bordel tem. O assassino não tem isso. Todo mundo, até uma prostituta, mas ela não é virgem. Não, criatura, entenda. Quando aceita Cristo, tudo, tudo da tua vida ficou para trás. Tu entrou na nova vida em Cristo Jesus. É uma vida virgem. Tu nasceu. Não, ainda não, nesse mundo ainda não pecou como os anjos pecaram. E esse nascimento, ele se completa quando tu subir, quando entrar na glória e for como anjo, que Cristo disse. Lá em cima não se casam e não se dão em casamento, serão como anjos. Aí sim nós somos como anjos. Se lá em cima fizer bobagem, aí sim vai ser como os anjos caídos. Então, a partir do momento que nasce de novo, é virgem de novo. Todo aquele que aceitou a Cristo, a palavra se cumpre. É virgem, está indo para a salvação. Mas a mesma palavra diz que se não vigiar, se entristecer o Espírito Santo, pode cair num engano de tal maneira que vai ser achada iniquidade naquela alma. Por isso tem que vigiar. Por isso que tem que conhecer o Senhor Deus, para se unir ao Senhor Deus. Por isso que essa palavra. Carnalmente conhecer um ao outro significa exatamente isso. Se unir um ao outro carnalmente. E o conhecimento de Deus nos leva a saber quem é esse Deus que nós aceitamos. Nos leva a ter certeza que aceitamos o verdadeiro Salvador. Porque há muitos Cristos, mas um só é o verdadeiro. Um exemplo bem claro, vocês sabem, que eu cito muito e todos os pregadores citam adoração a santos, adoração a Maria, tudo isso. Mas um exemplo não muito claro agora para nós é aquela oração do pedir, pedir, pedir só as coisas de baixo. E aí então eu posso explicar, se o Senhor Deus permitir, um dia ainda faço uma pregação somente sobre a oração. Mas seguindo o exemplo de Cristo de forma bem simples, será que o Senhor Jesus lá no Getsêmani se ajoelhou só para pedir, pedir, pedir, pedir e ponto final? Não mesmo. Não mesmo. Será que ele se ajoelhou ali mesmo só para tratar o Pai como um balcão de pedidos? Olha, agora é o seguinte, olha. Eu quero um jeito melhor. Vamos fazendo um jeito melhor. Isso que é pedir as coisas de baixo, não. O Senhor Jesus, sim, com certeza, pediu alguma coisa. Mas pediu alguma coisa de cima. Eu entendo que ele pediu a atenção do Criador, a atenção do Pai. É o que nós temos que pedir mais na oração. Peçam o que vocês precisam, que é natural. Está precisando aqui nesse mundo, a gente precisa de tudo. Mas glorifiquem a Deus, assim como o Senhor Jesus glorificou o Pai lá no Getsêmani, antes mesmo de ser crucificado. Porque se ele sabia que ia ser crucificado e tudo, num pensamento carnal, eu vou pedir o quê? Eu nem vou me ajoelhar para o Pai, eu estou indo, vou ser crucificado. Estão entendendo, irmãos, a diferença? A exemplo de Cristo, naquela oração ele não se ajoelhou para pedir as coisas de baixo. Não, ele se ajoelhou para ter uma oração, para ter um diálogo, uma conversa com o Pai, para receber a atenção do Pai e para dar atenção ao Pai. É relacionamento de pai e filho, isso que é o azeite. Aquele que tem fé, aquele que crê, vai buscar se relacionar com esse Deus. E esse Deus, que é o Pai das luzes, vai te chamar para ser filho, porque tu tanto buscar esse Deus, se interessar por esse Deus, esse é o chamado. As minhas ovelhas ouvem minha voz. O Pai das luzes, então, vai ver que tu tem a palavra dele, que é o filho dele dentro de ti. Isso é o relacionamento, isso é o azeite. Então, o Pai das luzes é o Pai das luzes, não das trevas. Por isso que tu tem que ser uma candeia iluminando. Só ilumina a candeia que tem azeite. Vai comprar azeite. O que é comprar azeite? A palavra diz, compre de mim o ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? É aquele que, em meio à tentação, em meio a esse mundo, prefere ficar com Cristo. Tudo isso, por isso que a gente lê e relê. Mas vamos olhar na palavra um pouquinho do exemplo. Qual foi o comportamento do Senhor Jesus em Mateus 26, versículos 34 ao 44. Bem fácil, hein, irmãos? Mateus 26, 34, 44. Mas eu vou pulando. Começa lá em cima. Em verdade digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Se localizaram, irmãos? Olha aí, Pedro, né? Tá, então vai seguindo, logo em seguida eles vão lá para o Getsêmani, no versículo 38. E o Senhor diz assim, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha aí, irmãos. Estão entendendo o sentido de vigiar? Não vigiar o quê? Inimigo? Não tem força. A luta não é contra a carne. Vigiar o quê? As notícias? Tá, olha, tudo pede, as coisas de baixo. Vigiar até a hora da morte. Aprendam desde já. Eu estou aprendendo. Nós temos que aprender agora. É observar a palavra. E a palavra diz para orar. E orar não é pedir. A oração é estar na presença do Criador, falando com o Criador, confessando, chorando, perguntando, será que não podia ser de outro jeito? Só para perguntar, só para conversar, só para obter a atenção do Pai, é nosso Pai. Cristo cumpriu isso. Lá no Getsêmani, ele sabia que ele tinha que cumprir tudo, todo o propósito para o qual ele veio. Ele não ia desistir. Mas por que, que ele se ajoelhou lá no Getsêmani? Para pedir, para desistir? Não. Então ele disse, a minha alma está triste até a morte. Claro, claro, ele estava para cumprir o destino. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha, ele disse que vai vigiar e está pedindo para vigiar com ele. Vigiar o quê? Em oração. Vigiar é observar a palavra, é observar a situação. Se a situação é grave, então vamos estar em oração, vamos estar com o Senhor Deus. Eu tenho que vigiar mais, irmãos. Eu não explico muito porque minha situação é complicada, irmãos. Cansaço, não durmo. Mas eu tenho que, se eu conseguir, se eu puder, eu tenho que orar mais. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós conhecemos esse texto e nós observamos aí que o Senhor Jesus Ele não está pedindo para o Criador para desistir, ele não tem a mínima intenção de desistir. Ele é um com o Pai, ele é o Verbo. Depois de tanto tempo curando, ressuscitando, ele não quer de forma nenhuma dar fazer um atalho, fazer diferente. Mas, para ele diz assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo chegou num momento de aflição terrível, em que ele demonstra que estava por nós presente como homem. Um dos pontos dessa oração é que ele não exibe uma aflição só para se cumprir. Ele realmente cumpriu. Ele estava como homem, exatamente como ele diz: a minha alma está triste até a morte, precisando que ficassem com ele ali vigiando, orando com o Pai, observando a situação, observando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor, em comunhão. Aí ele diz: meu Pai, se é possível, porque como homem ele busca tudo o que é possível como homem, passa de mim este cálice. Já sabendo de toda a situação, ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E daqui, desta frase, tem muito estudo, muito conhecimento. Uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Cristo estava terrivelmente triste até a morte. Muitos pensam que é por causa da crucificação. Sim, também, é claro. O sofrimento todo pelo qual ele iria passar depois, ele passou depois, né? Mas o maior sofrimento, e ele sabia que iria passar, são aquelas horas em que ele estaria como que abandonado, quando ele diz no madeiro: por que me abandonaste? Em que ele estaria carregando todos os nossos pecados além da nossa compreensão. Em que o Senhor Deus, como que tendo o abandonado, eu acredito que a tradução correta é: porque me desamparaste. O Senhor Deus não amparou aquela situação de pecado. Porque abandonar o filho, ele jamais abandonou em momento nenhum. Eu entendo também que um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus estava triste até a morte é o sofrimento, a crucificação e tudo, mas o maior motivo, e ele sabia que ele teria que passar por isso, é que ele passou por um momento na existência onde aparentemente ele esteve abandonado pelo Senhor Deus. De fato, ele esteve desamparado, ele foi entregue à morte para que na morte ficasse os nossos pecados. Mas como todo o poder foi colocado nas mãos dele, ele mesmo fez isso por vontade própria. Ele mesmo diz que só ele pode fazer isso. Ele deu a vida dele, entregou, e depois ele mesmo tomou de volta. Glórias a Deus, esse é o nosso Salvador. É por isso que ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Qual cálice? Abandonar o plano? Não. Isso ele não iria abandonar. Ele estava perguntando se era possível não ficar como que abandonado naquelas horas. Naquele momento em que ele estava crucificado, não sentir a ausência do Criador. O Criador não mente. O Criador é imaculado, é santo. Santo, santo é o nosso Criador, muito além da nossa compreensão, irmãos. Fui tomado por uma emoção aqui, porque a imundícia que nós somos, irmãos, e lendo toda a palavra, não há imundo na face da terra que o Criador não aceite, é tão somente querer e buscar. Como então que nós adentraremos as regiões celestiais para habitar com Cristo, que é santo, santo, santo, que é um com o Pai? É simples. Esse Deus, por tanto amor, por ser tão santo, tão puro e tão perfeito, é perfeito em amor também. a ponto de enviar o próprio filho para nos salvar, para nos tirar dessa imundice, irmãos, para nos transformar em filhos, para nos santificar, para nos cobrir com a sua palavra. Ele diz: já estáis limpos pela palavra. Estas são as vestes brancas. Este é o ouro que a gente tem que comprar, buscar a face do Senhor. Como habitaremos com o Senhor Deus se Ele é santo, santo, santo, irmãos? Esse Deus é tão santo, imaculado e puro que quando o seu próprio filho estava carregando os nossos pecados, ele, por ser quem ele é, ele não pode mentir. Ele não pôde amparar aquela situação, não pôde estar presente ali. Esta é a hora terrível pela qual o Senhor Jesus clamou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Pois ele, o verbo de toda a criação, o filho unigênito, teve que passar por horas na ausência do Pai. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Para Cristo entregar a própria vida e tomá-la de volta é menos do que fazer o que ele fez por nós. Ele chegou a passar horas em que tudo escureceu, horas em que ele teve que se sentir como que sem um pai. Porque o Criador, sendo santo, santo, santo, não pôde estar presente ali junto com os pecados, com a nossa imundice. Amados irmãos, e o Cristo Filho, ele sim, ele desceu do trono, botou a mão na sujeira, sofreu por nós, irmãos. Isso é que é botar a mão na sujeira. Isso é que é ser santo, irmãos, se entregar totalmente por nós, para nos levar para cima. E nós só temos que vigiar, glórias a Deus. É por isso que ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí segue o texto, voltando para os discípulos. Achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vós pudestes vigiar comigo? Irmãos, o Senhor, ele reconhece as nossas fraquezas. Reconhece que muitas vezes nós vamos deixar de vigiar. Reconhece que, como Pedro, nós acabamos traindo a nossa fé. Trair a Cristo? Não. Quem já conheceu a Cristo, quem já aceitou a Cristo, está selado. Não temo. O Senhor tem me mostrado isso. Mas tem que buscar a face do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito sempre esteve pronto. Mas nós estamos na carne, que é fraca. A carne que fez com que dormissem na hora crucial em que o Senhor precisava do apoio deles. Disse a Pedro: então, nem uma hora vós pudestes vigiar comigo, estar comigo. Versículo 42, retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aqui também no versículo 43, mais uma vez confirma, porque seus olhos estavam carregados. Por isso que a palavra diz: vigiai, porque um dia vai chegar em que seja velhice, sejam guerras, seja o que for, nós vamos estar como que, por algum momento, sem o Pai. Por algum momento, nós vamos estar à semelhança de Cristo. parecendo abandonados, assim o mundo nos verá. Por algum momento, nós vamos estar profundamente tristes por estarmos entregues. A palavra diz: cada um tome a sua cruz e siga-me. Por algum momento, irmãos, os nossos olhos vão estar como que carregados e nós vamos adormecer. Não vamos mais poder vigiar. Isso significa o quê? Que quando chegar a nossa hora, vai chegar a nossa hora. Vai ser a nossa hora. Mas quem? Quem vai nos achar dormindo? O Senhor Jesus. Exatamente como no versículo 43. E voltando outra vez, achou-os dormindo. Antes de nós passarmos por tudo isso, além da nossa compreensão, o Verbo de toda a criação já viu tudo. Já sabe quem nós somos. Já sabe onde vamos falhar, onde vamos cair, onde não poderemos mais. Amados irmãos, quando a palavra diz que nós fomos predestinados, não vão complicar muito. Essa história estão debatendo nos grupos é perda de tempo. Isso tem a ver com a presciência do Senhor Deus e tudo. Mas para entendimento fácil, eu vos dei o testemunho que desde os 4 anos de idade eu lembro o livramento do nosso Criador em minha vida. O Senhor Deus nos conhece desde o ventre de nossas mães. E nós vivemos a vida inteira achando que foi normal e tudo não foi nada normal. São multidões de demônios e de anjos batalhando à nossa volta, irmãos. Tudo por nossas almas. Não foi nada normal. Irmãos, e o Senhor Deus nos pede para vigiar, para despertarmos, para conhecermos a sua palavra, para entendermos que não é essa história de João e Maria, é a história de José e Maria. Quando o Senhor Jesus orou no Getsêmani, ele não foi orar para pedir coisa alguma. Ele foi orar para estar em comunhão com o Pai. Ele estava indo para o último momento do ministério dele aqui na Terra. O Senhor Jesus estava indo para o momento em que ele disse: está consumado. Ele sabia de tudo isso, amados irmãos. E ainda com sofrimento imenso vem e diz: ficai aqui e vigiai comigo. Ele, sendo o próprio Deus, é o mesmo Deus que nos observa zeloso. Veja o meu testemunho, irmãos. Aquele anjo sabia tudo de mim, a minha vida inteira de erros, observando demônios, sabe lá o que, que eu fiz no mundo espiritual, irmãos. Muitas coisas eu lembro e não foram boas. Chegou no momento em que desceu um anjo da parte do Senhor Jesus para me dizer: não, não, não. Eu sou uma alma, irmãos. Que lembro, vocês são almas também, não sou mais nem menos do que vocês. Estou dando testemunho para vocês que vocês, ao dormirem, se não estiverem em Cristo, vocês cometem pecados que não se pode nem mencionar. Eu sou apenas um testemunho para que vocês vigiem. Chegou a descer um anjo para dizer: não, não, não, não, não, desse jeito não, foram com outras palavras. Mas por que isso, irmãos? Porque eu estava bonitinho, passeando numa cidade? Não, irmãos. Eu estava muito além. Muito além. Não porque eu sou tal, porque eu sou mais do que vocês. É porque aconteceu. Aconteceu. Estou apenas dando testemunho. Muito além do que eu não queria estar. Melhor que eu fosse um homem simples do campo e morresse em Cristo lá e fosse para a glória. Não, eu fui teimar em buscar tanto conhecimento que acabei observando tanta coisa que até os demônios acabaram me ensinando coisas e eu não percebia que vinha deles. Por certo que no mundo espiritual eu fiz bobagem, a ponto de descer um anjo, irmãos. E vocês estão vendo o que está acontecendo com a humanidade. Sempre foi tempo de vigiar. E é claro, né, irmão, se nós vamos lendo a palavra, nós vamos tendo sempre revelações, respostas, consolação, tudo que a gente precisa. E até mesmo nisto que eu estou colocando para vocês, nós observamos sempre que o Senhor Jesus no Getsêmani não estava de forma alguma se ajoelhando para pedir as coisas de baixo, para subir de elevador. Não. Isso nós lemos também em João 12, versículos 27 e 28. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. No versículo 27, o Senhor Jesus agora, ele diz que está com a alma perturbada e diz assim: E que direi eu então? Que direi eu? Será que eu vou dizer: Pai, salva-me desta hora? Não, ele não quer ser salvo dessa hora. Ponto e vírgula. Ele quer o quê? Mas para isto vim a esta hora. Ele sabia que veio com este propósito. Ele não quer ser salvo dessa hora. Estão vendo, irmãos? E no versículo 28 ele prossegue orando, dizendo: Agora que ele teve o um entendimento, que ele teve uma oração, que ele conversou com o Pai, novamente ele não veio pedir para o Pai, ele veio conversar. Agora no versículo 28, sim, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Está tudo claro, tudo perfeito, tudo conforme o nosso plano. Aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O Pai então se pronunciou ali. No Getsêmani, então confirmado que a oração é conversar, é relacionamento com o Pai. Ali o Senhor Jesus estava indo para a crucificação. E nós temos que conversar com o Pai, mesmo nos problemas menores. E mesmo quando acharmos que estamos indo para a nossa última hora. Temos que já desenvolver esse relacionamento com o Pai, porque nós nascemos agora do Pai. Estamos bendizendo o colo do Criador, o nosso Pai, como crianças. Vindo na oração não só para pedir, pedir, pedir. Para chorar, para dizer: Pai, eu não gosto disso. Mas o que que eu vou fazer, meu Senhor? No meu caso, eu digo essas coisas: o que que eu vou fazer? Eu vi o teu anjo, ele conversou comigo, ele falou comigo, eu respondi em carne. Meu Senhor, ensina-me a te reverenciar. Eu não tenho a mínima noção, meu Criador, mas eu sei que na glória tu nos ensinarás todas as coisas. Oh, meu Senhor, tende misericórdia, repetindo pedido de misericórdia, de perdão e chorando. Por que, meu Senhor, eu pequei depois que desceu aquele anjo? Eu não posso mentir para os meus irmãos, porque tu és santo, santo, santo, tu estás vendo de contínuo. E vai, irmãos, conversando, conversando. E a maior parte das minhas orações eu não peço muito. Eu não ocupo a maior parte do tempo pedindo: olha, me livra disso, me livra daquilo. Não. Eu busco tentando entender como que eu estou conversando com o Pai. Não entra na minha cabeça, eu fico dizendo: Tu sabes disso, meu Senhor. Talvez é porque eu esteja tentando te medir, mas a tua palavra já me ensinou tudo. Eu verei a ti na figura do teu filho. Eu só posso estar frente à vossa presença porque aceitei o teu filho. Glórias a ti, meu Deus, que é simples. Ensina-me, meu Senhor. É, irmãos, conversando com o Pai. Senhor, eu vi o que está acontecendo lá. Eu já não tenho tanto medo, eu já sei. Já recebi revelação que um dia eu vou morrer assim, ou talvez seja, já tenho algumas opções, já sei mais ou menos, meu Senhor. Glórias a ti por saber de todas as coisas que muitos não sabem. Mas se é assim, meu Deus, então ensina-me a passar por isso, meu Pai. Ensina-me a buscar a tua face. Ensina-me a reverenciar-te, a buscar a vossa palavra. Dai-me entendimento da vossa palavra, meu Deus. Concede entendimento para as crianças que estão morrendo e sofrendo. Oh, meu Pai, eu não entendo isso. Tu és onipotente. Eu não entendo nem mesmo por que que eu tenho que te pedir essas coisas. Pois eu vi a vida inteira, o teu espírito me mostrou, tu és zeloso, tu cuidaste de mim a vida inteira. Irmãos, nessa pregação nem dá para dizer para vocês, tem que fazer um testemunho separado. As muitas vezes em que o Senhor Deus esteve presente na minha vida, sempre, Ele sempre está presente, a cada segundo. Mas eu digo as vezes em que Ele se mostrou presente, de forma sobrenatural. Eu tenho esse testemunho. Eu cheguei a um ponto, amados irmãos, de ignorância em que minha vida aconteceram tantas coisas. E eu fui aceitar o Senhor Deus, o Filho, que é um com o Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo, com 51 anos de idade. E com 55 anos, mais ou menos 2 anos atrás, já vai fazer 3 anos, eu estava andando como que a salvação fosse um ingresso na gaveta. É pensar em Cristo, é orar, é ler um pouco da Bíblia, mas é viver para o mundo. É assim que eu estava. E o Senhor Jesus nos ensina que esta salvação é salvação da morte. Nós estávamos mortos. Tudo isso que a gente busca excessivamente no mundo é como que está mortos, não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que buscar intensamente adorar. Adorar é tudo que tu fazes para o Senhor Deus. Adorar é trabalhar para o Senhor Deus, é fazer doação, é ajudar um pobre, é um trabalho comunitário. É tudo que tu puderes fazer. É pensar diariamente. Cada um tem uma vida diferente. Se ora muito, se ora pouco, a palavra diz para se manter em oração. Então, se tem energia para se manter em oração. Mas entendendo o que está fazendo, então tem que mais ainda é buscar a palavra, mais ainda é buscar entender, ter o conhecimento desse Deus maravilhoso. Porque até mesmo na oração, de que adianta orar se tu não sabe para quem está orando? Muitos acham que o Senhor Deus é um balcão de pedidos. Outros agem como se o Senhor Deus fosse uma máquina de videogame que a gente tem que botar ficha a cada minuto para o jogo continuar. Então ficam com aquelas bolinhas, que é o terço, né? E fazem repetições e se tornam vãs repetições porque o Senhor Deus não é máquina. É em vão repetir. Agora, aquele que clama, aquele que fica em silêncio, aquele que fica 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. E fica conversando com o Pai. É o mesmo exemplo que o Cristo nos deu no jardim de Getsêmani. Ele não pegou um bilhete e vou pedir isso para o Pai, não. Chegou a situação e ele foi ter um encontro com o Pai, foi estar em oração com o Pai. E isso é o que permaneceu em registro. E só disso já temos tantas revelações, tanta sabedoria. Mas para termos então este aperfeiçoamento em Cristo, nós temos que deixar a luz de Cristo entrar e não a luz do mundo. A luz do mundo nos é permitida, é permitido viver, estar aqui. O maligno é que não quer, né? Mas é permitido. Porém, nós estamos nascendo da água do Espírito e não nascendo da carne de novo. Nós estamos vigiando para observar. Como é que é essa vida? O que que vai acontecer? Nossa atenção é para Cristo. Numa oração eu chego a ficar conversando com o Pai, dizendo: Meu Senhor, a minha alma está aterrorizada com a vossa presença. Estou lembrando agora daquele teu mensageiro. Eu chego a chorar, irmãos: Como que eu posso estar perante a vossa presença? Tu és o Criador, meu Senhor. Eu lembrei de João agora. O que farei, meu Senhor, quando eu subir e estiver em vossa presença? Por que que eu não estou prostrado no chão, ó, meu Pai? Porque eu li a tua palavra. Estamos na graça, graças ao teu Filho Jesus, que nós podemos nos sentir confortáveis em vossa presença. Não devemos temer, ensina-me, meu Senhor. Isso é oração, irmãos. É buscar a face do Senhor Deus, é buscar comunhão com o Senhor Deus. Na oração intercessória, e aí nós vamos também para João 17, entendemos mais ainda sobre oração. Se lermos lá, é João 17 inteiro, o capítulo inteiro. E aí tem lá um versículo, um texto em que mostra o Senhor Jesus dizendo, orando para o Pai e dizendo, olha, a glória que o Senhor colocou sobre o Senhor Jesus, Ele colocou sobre nós. Então, quem analisa as orações que o Senhor Jesus fez, entende melhor que oração não é pedir, pedir. Não são boas repetições. E não é se prostrar para qualquer outro, não. É somente para o Pai. A oração intercessória em João 17, versículos 1 ao 26, já falei, eu desejo memorizar isso aqui, não fiz ainda. Isso aqui é o maior tesouro, isso aqui é tudo para nós. O Senhor Jesus intercedendo por nós, Ele dizendo que assim como Ele é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele. Ele mostrando como funciona simples assim essa fé. É Cristo, o Filho, que veio nos buscar para nos levar para o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Irmãos, aqui se aprende o que é a oração. Ele conversando com o Pai, pedindo as coisas de cima, intercedendo por nós, Ele cumprindo o primeiro mandamento e o segundo. O primeiro maior mandamento é buscar o Senhor e o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. O que somente Cristo fez perfeitamente. Versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Olha só. Cristo veio para que nós sejamos um tão unidos assim como o Pai. É um nele e ele no Pai. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O versículo 22 que eu falei para vocês, João 17, 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Irmãos, a glória que o Senhor Deus colocou em Cristo, Ele colocou em nós. Para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Misericórdia, irmãos, toda misericórdia está aqui. Cristo conversando com o Pai, dizendo que o propósito é para que o mundo conheça que o Pai enviou o Filho. E qual é o propósito? Que o amor do Pai, o amor que o Pai tem por nós é o mesmo amor que Ele tem pelo Filho dEle. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O Senhor Deus enviou o Filho, e o Filho, com o mesmo propósito, vem nos buscar para que vejamos esta glória. É a tão desejada glória, a promessa, a vida eterna e abundante. A salvação vem do conhecimento do Senhor Deus. Reflitam sobre quatro textos. Leiam esses textos num só dia para observarem que se completam. O primeiro texto é a parábola das bodas. Está em Mateus 22, versículos 1 ao 14. Fala de preparação. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Vocês conhecem o texto. E lá no meio do texto tem aquele momento crucial. Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Por alto, assim ouvindo, nós já lembramos, não é mesmo? Eu vou deixar aqui as referências bíblicas para vocês lerem esses quatro textos. O segundo texto, a parábola das 10 virgens, que nós lemos, Mateus 25, de 1 a 13. E lá no meio também fala de preparação. Tem o texto. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 12. O texto, as bodas em Caná da Galileia. João 2, versículos 1 ao 11, fala de provisão. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. João 2, versículo 7. Aqui, irmãos, vigiai é observar constantemente a palavra. É encher de água essas talhas, que o Senhor vai transformar essa água em vinho. Essas talhas são as nossas almas. Enchei as vossas almas com a palavra do Senhor Deus, que Ele vai transformar esta palavra, que é a promessa, na realização, que é a glória, a nossa vida eterna e abundante, o vinho da alegria. E encheram-nas até em cima, encham as vossas almas com essa água que o Cristo nos dá lá no poço de Jacó. E a seu tempo vai ser um casamento, e neste casamento o Senhor Jesus vai transformar esta água que está em nós em vinho de alegria. Também o texto, as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, versículos 7 ao 9. Que fala do destino daqueles que vigiaram. Então, irmãos, eu vou citar as referências que falam de casamento. É o casamento, é a união, amados, é o Criador nos chamando para nos unirmos em perfeição com Ele. Quatro textos maravilhosos. A parábola das bodas em Mateus 22, de 1 ao 14. A parábola das 10 virgens em Mateus 25, de 1 ao 13. As bodas em Caná da Galileia, João 2, versículos 1 ao 11. E as bodas do Cordeiro em Apocalipse 19. Versículos 7 ao 9. Apocalipse 19, versículos 7 ao 9, fala do nosso destino, amados irmãos. Glórias a Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glórias a Deus, amados irmãos, vigiai. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.